Atenção, Grazebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Foi numa festa skinny Coca-Cola, no videogame Street Fighter 2. A luz do sol no domingão de tarde, com Zangief a gente zerou. O Bison mal tirou minha energia, passei o controle pra sua mão. Você venceu faltando um segundo, até ouvir bater seu coração. Na dança do Cossaco, um beijo você veio e me deu. Largo o controle no chão, o mundo era você e eu. Gosto de jogos e diversão, gosto de jogos e diversão. Lembrar você, videogame não faz mal. Gosto de jogos e diversão, gosto de jogos e diversão. Lembrar você, videogame não faz mal. Qual o número? 74. 74, beleza. Eu ganhei! A diversão começou na 74 edição! 74, porra! Semana estamos reunidos aqui para fazer os nossos reviews natalinos. O que nós temos jogado no Natal? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente, por pouco, tem o Ilapso. Eu descobri que tem Hot Wheels do He-Man, que eu quero comprar. E dá pra fazer um jogo sobre isso. Dá pra fazer um jogo sobre isso. O Senhor da Eternidade. Vamos gravar rápido essa porra que eu tô perdendo game time de Star Wars aqui, né? Caralho. E o Daigreon? É nós mesmo, mais uma vez aqui, contrariando aqueles que me detestam. Haters gonna hate. Não tem hater não, fica tranquilo. Ninguém nunca reclamou de você. Ah, vai saber, irmão, vai saber. E nessa semana nós vamos lutar entre os reis e lutadores, levantar o sabre de luz em direção aos céus com uma espada. E desbravar o mapa que não foi cartografado. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. É, levantar a espada para o céu com o Nunchaku, cara. Qual é a avô? Fala. Terminou de cagar já? Terminou de cagar? Sim, limpou bem? Cagou legal? Essa porra. Limpou? Não. Tranquilão. Sabe quando sai de uma vez? Você fala, pô, foi tranquilão. É, além de você limpar. É quando você limpa, nem sai muita coisa, né? É. Tipo, não, nem precisa, na real. Você limpa, já ele sabe. Tipo, eu gosto de chamar esse de slide. Slide! É tipo descer no tobogã do parque aquático, né? Ui! Tá ótimo. Que nojo! Tu já cagou depois de... Assim, terminou de tomar banho, aí você... Caralho, preciso muito cagar. Tu nem se enxuga, senta pra cagar, moleque. Eu nem acho maneiro, eu nem gosto. É slide total, moleque, a parada. Não, eu não acho. Depois é mó merda pra limpar. É, pra limpar é uma merda. Né? E o pior é que você fica assim, porra, será que eu vou voltar pro box de novo? É tipo isso, Eu fico bolado com isso. De Natal com a neve caindo, porra nenhuma, estamos num calor do caralho aqui com 350 mil pessoas, estamos aqui o Ninja Inimigo, o Silvio Eternidade, a Bebs e o Daigo, pra ler os seus e-mails que foram enviados pra onde, Ninja Inimigo? Os seus e-mails que foram enviados para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Aliás, uma honra estar novamente reunido com tantas pessoas aqui para ler e-mails, né, Ilapis? Quanto tempo? Que emoção, cara, é o Natal, a magia do Natal. A magia do Natal. Peraí, eu vou pegar a Coca-Cola ali pra magia do Natal. Porra, mas dia do Natal eu vou pegar aquela rabanada. Poder pegar a rabanada, rabanada, né, da geladeira que tá do dia anterior com aquele gostinho de salmonela, moleque, tá ligado? Aquele gostinho de quero mais. Isso é Natal, moleque, porra. Sabe que um ex-sogro do Mestre Splinter fez o jingle da Já é Natal na Líder Magazine? Caralho. Talvez ele não tenha feito essa em particular, mas assim, a do Cremogema eu tenho certeza que foi ele. E aquela, acho que das lojas americanas só tem. A gente tem que pegar o site. Aquele da Lojas Americanas, o recente? Lojas Americanas, Americanas. Esse mesmo tempo. Natal, Brasil. Vamos fazer jabá pra caralho, de graça. De graça. O nosso primeiro, como se a gente não fizesse isso sempre. O nosso primeiro e-mail é um e-mail de um ouvinte novo aqui. Ele manda um e-mail muito feliz pra gente. Ele é o Aliciador de Lhamas. Mas sabe que ele é um leitor novo e não é um cara com outro nome, outro nick. Ah, porque eu estou acreditando nele. Ele vem de Florianópolis, a magnífica ilha capital de Santa Catarina. E ele tem 25 aninhos. E ele diz: Oxalá, jogadores da pesada com potencial infinito. Escreva esta cartinha para dizer que descobri o podcast de vocês há 2 semanas e achei avassalador. Tamanho foi o esculacho causado que fiquei boladão e até resolvi abrir mão dos meus dois preconceitos de estimação, cariocas e engenheiros. Até o lançamento do PlayStation 2, eu acompanhava fervorosamente o mundo dos games. Aí larguei mão, afinal era a época de iniciar a manjar das putarias e quase comer mulher. Desde então, joguei vez ou outra meu PlayStation 1 e nos emuladores os jogos que não havia conseguido na infância. Até que conheci o Baixo Frente Soco. Muito bacana ouvir histórias semelhantes às minhas, sejam elas sobre jogos de diversão ou sobre acontecimentos em lugares míticos como fliperamas e locadoras. Voltei até a me interessar novamente por esse universo. Lugares míticos, locadora, porra, agora eu tô imaginando aquele lugar que você vai no final da locadora e no altar tem aquela fita, sei lá, de Chrono Trigger. E você tira como se estivesse tirando a espada, era lei, assim. Tchá! Relativo ao último disco Ninja, gostaria de ressaltar que as músicas escolhidas exalam alto teor de homoafetividade. Cadê o funk, porra? O funk não é modismo, é uma necessidade, já dizia o Bob Rum. Mandem um salve para os meus camaradas. Cara, virou esses e-mails recentemente, viraram competição de que tem os amigos com os melhores nomes, sacou? Ué? Os meus camaradas, Caudilho Sórdido, Gramático Bechara, Suzerano Aplomionte, Pugnar Melindroso e Grelo Falante. Ai. Pugnar Melindroso, nossa! Então, Debs, aproveita que você tá aí, manda um beijo pra essa galera aí. Um beijo pra vocês. Beijo pra essa galera, ele manda aqui beijos afetuosos a todos e manda observações. Ah, esse foi o melhor e-mail, velho. Desde aquele cara que mandou o sonho que ele teve lá, esse foi o melhor. As fotos que vês ou outra participam aí, pelas fotos que vê, parecem altamente chineláveis. Porra, olha, peraí, deixa eu me manifestar, já que eu sou uma das cocotas que participam. Aonde o senhor viu alguma foto minha? No Girl of War. Não que esteja duvidando do meu próprio, né, da minha própria gostosura. Da sua do seu próprio teor de chinelice, né? É, eu também. Mas onde o senhor aí andou vendo fotos minhas aí? Pô, as suas fotos são as mais fáceis de ver, porque tem no Girls of War. Cada post seu tem uma foto. Cada vez que eu li um post no Girls of War, tá você me encarando assim, tipo, você gostou? Você não vai comentar, não? Com aquela cara de psicopata. Ah, é verdade, é verdade. Mas eu quero saber onde é que ele viu o Fada Debs, da Ninja Inimiga. Tem que ver isso aí, cara. Já é esquisito. Tô sentindo um teor de stalkericidade aí, stalkerismo. Eu também tô sentindo. Mas o cara é de... Tudo a ver. O cara é de Florianópolis, porra. O que não falta lá é mulher. Ele só viu pelas internet. Lá as empregadas são gostosas pra caralho, cara. Exato. Porra, a mulher que serve o cachorro quente lá é uma loura, Júlio Verde. Porra, vendedora de açaí, um absurdo. É absurdo. Cara, Florianópolis, cara. Caralho. Mas é isso aí, acabou o e-mail dele. Vou ler aqui. Um abraço. Um abraço pro Aliciador de Lhamas. O próximo que vai ler é quem vai ler é o Daigo, que vai ler o próximo. Ah, sou eu? É você. Beleza. O próximo é Mayu, vem de Sputnik, da União Soviética, porque a Rússia é para os fracos, segundo ele. E tem 18 aninhos, quase fazendo sexo, amigo. Caraca, 140% quase fazendo sexo. Não, aí. Peraí, 18 anos? Com 18 eu já tinha pegado umas 6, irmão. Pô, eu sempre falo isso. Aí o Elapso fica dizendo que eu sou precoce. Mas, gente, 18 anos? O povo com 18, 20, 21. Ah, estou quase. Gente. Não, mas aí isso que eu percebo. A cada e-mail que passa, as pessoas estão mais velhas, quase comendo mulher. Então, é por isso que eu falo que essa geração já se fudeu. Não, agora deixa eu me continuar. Daqui a pouco o maluco vai falar assim: cara, meu nickname é Vovô Pedober e eu tô quase comendo mulher. Tenho 50 anos. Pedober não come mulher. É, galera, vocês estão muito errados. tá? O chefe do South Park disse: a idade certa é 16. O chefe do South Park disse 16. Por que chefe 16? Então tá, deixa eu ver o que que o rapaz nos escreve. Eu fui precoce também, eu falo, mas eu também fui precoce. 16. Tá vendo? Então, mamilos. É disso que eu gosto. Parabéns pra ele, porque ele sabe separar sílabas. Isso já é um avanço em relação a várias outras pessoas que mandam e-mail pra gente. Mas, cara, uns dos leitores, ele tá mandando. É, ele diz que gosta de mamilos. Assuntos polêmicos, mamilos peludos. Joga gasolina e deixa que eles mesmos taquem fogo. Imagina a quantidade de e-mails vocês devem estar recebendo agora. Eu não tenho certeza se vocês falaram disso. Poucos. É, poucos. Mas pois. Existem fanboys que fanboyizam o seu produto porque ele só pode ter aquele. Não, falamos sim. É. Falaram foi, sim. Isso foi falado sim. É. Isto é, ele não pode convencer aos outros, como também se convencer de que o seu é melhor e que todo sacrifício vale a pena. Falaram sim. Falamos. Inclusive eu falei isso, Sputnik. Sim, você falou. Não prestou atenção. É. Prestou atenção no que a Rebeca falou. Tem que tristinha. Que é, outra coisa, é por isso que tá quase comendo mulher. Tá recebendo sexo. Vê aí. É. Então ele fica lá juntando os pontos fortes do seu produto e os pontos fracos do outro e ignorando completamente os inversos para tentar bloquear sua mente de que o outro produto foi um sacrifício. Deu pra entender? Então, eu sou um desses fanboys. Puta, se entregou ainda? KKK, rio da própria desgraça. Não necessariamente fanboy. Eu gosto e admiro muito o trabalho de Steve Trabalhos, Steve Jobs, mas escolhi ficar com Android, muito embora a maçã tenha enormes vantagens sobre o robô. Não tem não. Mas então, é, não tem não. Tem filhão. Mas então eu procuro ignorar essas coisas, procuro me convencer de que vai melhorar, o Android vai chegar lá. Mas sabe qual é o tipo mais comum desse tipo de fanboy aí que ele falou? É o fanboy de mãe. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. Você não pode ter outra, você tem que defender a sua com esses dentes, porra. Aí o nego começa a falar, aí quando o nego começa a falar, tua mãe é a melhor mãe do mundo, hein, cara. Aí tu quer enfiar um soco na cara do cara. Óbvio, tu quer bater nos outros, óbvio. Mas é tua mãe tá com uma buzafa. Só eu posso falar que a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Se alguém mais falar, apanha. Viu? Então, é aquela coisa mais hardcore. O cara chega, porra, velho, tua mãe tá batendo um bolão, hein. Esquisito. Ah, segunda parte, ele fala de Skyrim, nós vamos pular. Resume aí. Não, ele tá falando mal aí. Ele tá falando aí que o pessoal que tá muito nessa onda aí tá fanboyizando tanto o negócio que se você não souber tanto quanto eles do jogo, se não souber tudo do jogo, você é um merda, imbecil, um noob, retardado, que não sabe viver. Esse é um tipo de fanboy que parte pra defender também o jogo, que o jogo tem as nuances que você não percebeu. Mas olha só, a última frase desse parágrafo do e-mail dele é muito importante e vai pra uns amigos nossos aí. Vou até ler aqui com uma voz. Manda aí. Custadura. Hipster também é outra viadagem. Você não pode escolher ser hipster. Não faz sentido. É verdade, é um paradoxo. Hipsters malditos. Agora deixa eu falar o finalzinho. Enfim, vão tomar no cu, porque estou plenamente certo em tudo que foi dito, todos os outros estão errados. E sim, o Xbox é o melhor hardware dessa geração. Deixa queimar. Deixa queimar naturalmente. Então acabou, hein? Ele faz apelo aqui pro Ilaps. As pessoas fazem apelos pro Ilaps, né, cara? Tipo, fazem. Cara, eu sou quase um deus. Ilaps está recebendo orações. Ele pediu aqui, nerfa em 90% e meio. A gente nerfou Skyrim. Beleza? Abraço. Nerfei logo quando foi eu que li, então foda-se. A lata. O próximo e-mail aqui é do Vipers Lourão. Lourão é o nome do clã do maluco, né? Pô, o nome do clã é Vipers. Não, acho que é Vipers. Acho que é Vipers. Deixa eu mandar um beijo pra ele, porque ele comentou lá no Girls of War esse dia. Um beijo pra você, Vipers Lourão. Um beijo. Ganhou um beijo do negão. Mandou bem. Um beijo do negão gostoso pra você. Negão gostoso chegou nele e falou: seu cu não será perdoado. Fala, galera. O que acharam do VGA 2011 de Skyrim não merecidamente ter ganho o jogo do ano ao invés de Uncharted 3? Bem, falaremos sobre isso, mas achamos escroto. Não acho que Uncharted 3 tenha merecido, mas Skyrim não mereceu. Né? Será que todo tipo de concurso tem que ter falcatrua? Hoje em dia mais vale um nome, Nintendo, por exemplo, do que qualidade, reconhecimento ou merecimento. Bem, você tem razão, porque, por exemplo, Bastion, que pode ser um dos melhores jogos do ano, e o cara não tá falando muito nisso. Por quê? Porque não é um jogo feito pela Blizzard, pela Nintendo, pelo BioWare, e caralho, meu Deus. Mas, vale a pena, dá uma olhada. Um jogo que quando saiu, eu achei que ia ser super premiado e que parece que a geral esqueceu, foi o L.A. Noire, né? É verdade. Mas isso entra na minha teoria de que as pessoas começam a dar mais atenção pros jogos que foram lançados no fim do ano. Final do ano. Então, Time. Que tem aquele período, né, de premiação, né? Igual o cinema. Também. E baixa também aquela febre, né? Porque a pessoa jogou o jogo e a pessoa tá mega pilhada. Caraca, esse jogo é muito bom, meu Deus! Aí vai votar em tudo que é lugar, aí nego bota uma votação. Aí nego nem lembra que no começo do ano jogou, sei lá, Dragon Age 2, que não é tão bom assim, mas é um exemplo. Red Dead Redemption saiu em abril também, quando saiu, e acabou que foi bem premiado ainda, né? Foi mais questão de impacto maior. Uhum. Isso foi igual a God of War 3. Perdeu para Mario Gelado. Não, Mario Galado 2. Putz, cara. Esse cara é sonista, né? Bem, God of War 3 ganhar, tipo, melhor jogo é uma coisa meio mamiluda, mas... Enfim, o que mais detestaram curtindo na escolha desse ano? Bem, eu acho que o fanboyismo em cima de Skyrim tá foda. É um jogo bom, mas tá muito chato isso. Tinha no saco já. Bem, a gente tá fazendo uma votação lá no Facebook pra escolher a sua opinião, a opinião do ouvinte, que qual foi o melhor jogo do ano. Então você entra lá, vota. Mas que, na verdade, o que eu tava discutindo com o LK6 sobre esse negócio de premiação de melhor jogo do ano. Como é que você identifica o melhor jogo do ano? O melhor jogo de RPG? O melhor jogo de luta? Porque se um jogo de luta agrada uma pessoa mais do que um jogo de RPG, como é que você vai dizer que aquele jogo não é o melhor jogo do ano pra aquela pessoa? Você pode analisar o fator diversão, a não ser que você goste de todos os gêneros de uma maneira igual. Aí sim você pode escolher um melhor jogo dentre todos os gêneros. Então é uma coisa muito mamiluda. Eu acho que essas escolhas são fodidas. Eu concordo com essa visão. Então... É muito ruim você comparar, né, o melhor dentre todas as categorias. Tipo, como é que você vai comparar um jogo de esporte com um jogo de RPG e dizer, não, mas o de RPG é melhor que todos os de esportes e outros gêneros? É, aí você tem que começar a estabelecer critérios objetivos de análise, né? Pra maioria das coisas é assim, é igual filme também, né? Concorre drama com... Nada só concorre drama em geral, né? Eu sempre reclamo como um filme de comédia não pode concorrer a um Oscar. Se um filme pois é, então os dramas dos videogames vencendo esses jogos de mundo aberto, esses action RPGs, né? Que são os que estão mais dominando esse tipo de categoria, tipo de premiação. Exceto quando são franquias com um nome muito forte, tipo Zelda, né? E RPG entra no meio. Mas enquanto você não estabelece critérios objetivos, né? Fica complicado. Até porque essas premiações de videogame costumam ter prêmios do tipo jogo mais esperado do ano. Então, porra, você fazer um prêmio em cima de hype, tá deixando de levar as coisas um pouco a sério. Então, se você não tiver critério objetivo, fica complicado, né? Como aparentemente não tem, fica meio nessa onda mesmo. A única categoria que eu realmente torço nessas premiações é a melhor dublagem. Isso é bom. O resto, pra mim, foda-se o que ganhar, sem brincadeira. Não, mas eu gosto quando a premiação... Eu gosto quando a premiação é tipo... Melhor história, melhor dublagem, melhor gráfico. Isso eu acho. Exatamente. Vale. E aí você tá estabelecendo exatamente os critérios objetivos pra analisar cada coisa. Gráfico todos têm, som todos têm, dublagem, grande maioria hoje já tem. Roteiro quase todos têm. Então você consegue estabelecer um critério pra você julgar, né? Igual a escola de samba, porra. Escola de samba é o negócio mais objetivo, o julgamento que tem. Você deixa lá em quesito gráfico. Gráfico. Edição de som, 9,5. É a única coisa que quando eu vejo alguém tomando 9,1, quase chora. O amigo reclama, né? É. Cara, eu fico pensando nisso. Esses caras não passavam de 6 na escola, sacou? Aí quando tomam 9,8, porra, caralho! Eu tenho uma teoria de que as notas de escola de samba no carnaval são dadas entre 9,0 e 10, que varia entre 0 e 10, já, de cara. Então... Sim, mas mas sabe por quê, né? Porque nenhum daqueles jurados assiste a escola de samba. Eles tomam cachaça a noite toda e ficam com uma arma apontada na nota lá. Tipo isso, dão qualquer nota lá e tá bom. Então vambora, senão leitura de mês de 10 anos. Próximo! Quem vai ler o próximo? Rebeca. Ah, o próximo já é o meu? Já é o último. Tá. Bom dia, camaradas do Baixo Frente Soco. Inimigo. Boa noite. Mas tudo bem. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom tudo, camaradas do Baixo Frente Soco. Ninja Inimigo, Ilapso, Mestre Splinter, Comandante Cobra, Bebs, Arara, Senhor da Eternidade e demais. O podcast botequeiro mais divertido e informal da internet. Caralho. Ele disse botequeiro. De boteco. Mas, pô, informal, a gente acabou de ter um papo mega cabeça aqui, não? Mas beleza. Nós somos tudo pinguço, é por isso que nós somos formal. Isso. Mantenho o apelido de Creuso, porque no podcast passado, retrasado, os meninos deram um nick pra ele de Creuso. Mas eu não lembro o nome original dele, mas tudo bem. Que ficou Creuso. Uma criação boa e ninguém Creuso. Fica fazendo propaganda de graça. O cast sobre fanboys... Só algumas. Ele é de algum podcast aí? Que... Eu acho que não. Acho que foda-se ele. Foda-se ele, beleza, acabou. boa leitura. Abraço. Abraço. O cast sobre fanboys e fan-haters foi razoável e teve um tom mais sério tentando desenhar o limite do fã bacana e do nerd comedor de Cheetos que tem ataque de pelanca quando sua série querida ou personagem amado sofrem algum ataque. Resumiu e bem. O que é um ataque de pelanca? Pô, é quando você começa a balançar os braços freneticamente. Balançar o peitinho. Escandaloso. É. E a sua pelanca aqui fica sacudindo também, entendeu? É, geralmente mulher tem muita pelanca no braço em geral. Ah, como eu não tenho, entendeu? Então eu não sei o que é isso. Não que tenham descoberto ainda, né? Pelo menos. Né? Não pegaram a tua pelanca direito só. Daqui a alguns anos, quando eu ficar mais velha, começar a ter minhas pelancas. Quando você começar a jogar as pelancas pra cima do ombro, antes de entrar no com isso. Porra, aí é asa, né, pelanca? É esquilo voador. É um morcego. Quando começar a fazer um voozinho de Mario Raccoon com as minhas pelancas, né? Mas enfim, muito obrigado pelo elogio daquele cujo Deus usa para falar as almas. Ilapso. Ah, é, chamou Ilapso de Deus. Vocês são muito fãs do Ilapso, gente. É, haters gonna hate. Pô, quero ver um e-mail aí, nego, falando: caralho, Mesh Splinter, você é muito foda, sério. Não, o Mesh Splinter é muito ausentezinho, cara, no curso. É, cara, o Mesh Splinter participou de um podcast nos últimos 8, tipo isso, assim. Falo logo, estamos com saudades daquele fofo ter tudo. Então, a minha história, eu já sou um cara velho, castigado pelos streets de rodoviária e cartuchos ruins do NES. Risos, risos. Tô na jogatina antes mesmo de ter pelo no peito, e isso já faz tempo, hein? Pra mim, existem os fanboys, porém o mais radical xiita é o fanboy de RPG de mesa. E fanboys de game? Sobre a única empresa que transforma games em religião, a Nintendo, o nintendista True é um radical digno de homem-bomba. É o ETA dos consoles. Você falou errado, Rebeca. Não é True, é True. True? True. Ai, true. Então, é tipo Drive True. Exatamente. O nintendista True é um radical digno de homem-bomba. É o ETA. Achou. Ele. O Eto não tinha parado de. Não tinha parado de pegar arma? Ou foi o Ira? Foi o Ira. Então beleza. Então o País Basco. Ah lá, a batalha é nossa ainda, porra. Vamos matar todo mundo. País Basco? É, o Eta do País Basco. Ah, sim, não. Você falou Ira, eu tô pensando na Irlanda aqui. Voltando. É o Eta dos consoles. O nintendista NW compra um console e ele se alista. O NW joga Mario. Ele entra em comunhão com uma Força superiora. Superior? Isso. Suas revistas de games são inários e escritos que louvam sua religião. E Miyamoto é o deus em forma de gente. Risos, risos, risos, risos. Mas o maior nintendista que eu conheço é Re? Que Re? Não sei. Que só NW tatuou a Triforce porque precisa... precisava emagrecer. Deles... A gente não leu esse e-mail, caralho. A gente já não leu esse e-mail? Não, é sobre fanboys, cara. Porra, eu não sei que o cara tem adivinhado, né? Assim. Cara, tem quase certeza que a gente leu esse e-mail, cara. Tô secolando, então. Foi mal, cara. Era déjà vu. Mas então, deles são duas pérolas. O Gente Fina foi ao casamento do seu irmão, cujo mesmo era um dos padrinhos, com uma camisa do Star Fox por baixo do terno. Ou seja, acompanha o figurino. Calça social, blazer, camisa do Star Fox e sapato social. Muitos risos. Muitos risos. A segunda é que ele ganhou a aposta de usar durante um ano, todos os dias, só camisa de game. O detalhe é que ele ganhou duas vezes a aposta. Ou seja, ele tem uma camisa só. Eu imagino que ele tem uma camisa só. Ficou o ano inteiro com a mesma camisa. No fim do ano, a camisa tava podre. Caralho, a camisa devia estar com aquela... Sabe aquela pizza que fica debaixo do braço? Aí pizza. Você fica usando, aí a pizza já tá tomando proporções verdes e cinzas absurdas, crescendo, e você já tá dando um nome. Tipo, caralho, eu não consigo nem fechar meu braço, porque o Bob vai corroer o meu sovaco, fudeu. Então, pois isso é. Aí é a camisa que anda sozinha, né? Exatamente. E ele ganhou duas vezes a aposta. Aff, maldito nerd comedor de Cheetos. Que revolta. E acabou o e-mail. E aproveitem para mandar seus e-mails críticas, sugestões e porradarias para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Sigam a gente no Twitter, @baixofrentesoco, e dê um curtir, por que não um curtir no Facebook, www.facebook.com/baixofrentesoco. E agora, aproveite os nossos reviews, Natalino. Reviews! Cabelo, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Tem Skyrim aqui. Foi com Skyrim, tá sendo. Direção, Começa aí, Pivoto, que tu tá com apertado, pode cair. Com vontade de cagar, eu tô com vontade de cagar. Eu tô com porra, tô com maior prisão de ventre foda, cara. Que isso? Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Senhores, no começo de novembro, o Naughty Dog lançou o Uncharted 3. Peraí, cachorro safado. Cachorro. Cadela safada. Naughty Bitch lançou. Podia ser Naughty Bitch. Primeiro de novembro, cachorro o Uncharted palada. 3. Uns dois dias depois, dia lá pro dia 4, dia 3, 4, sei lá, eu, a Lilith, que é a namorada do Keolog, uma amiga nossa, a Ju, a gente foi no, e o Brooks, a gente foi no Saara pra comprar as coisas pra festa em fantasia que a gente ia fazer no fim de semana, mas eu deixei elas lá comprando as fantasias e fui procurar o jogo, mas eu não achei, e aí eu fiquei muito puto, muito triste. Mas Uruguaiana, aí, tu não achou, Brai? Não tinha, era dia 3, 4, assim, nego, tinha um pirata vendendo só, aí eu vi aquela caixinha tinha um azul, pirata assim, vendendo, porra. Moleque mas era quase tipo, original de, Uncharted mas aí eu podia ter comprado. Eu não podia ter comprado, o Daigo poderia. Um amigo meu, Jonas, foi pros Estados Unidos uma semana depois, assim, mais ou menos. Eu falei, Jonas, dá pra você trazer um Uncharted pra mim? Ele falou, dá, claro, trago pra você. Eu falei, cara, dá pra trazer edição de colecionador? Ele falou, dá, por quê? É muito diferente? Eu falei, não, vem numa caixa, porque vem uma estatueta do Drake. Ele falou, beleza. A caixa é muito maior que o jogo? Eu falei, não. A caixa é do tamanho da caixa de PlayStation. Mas ele trouxe assim mesmo e eu peguei a edição de colecionador do Uncharted, vem com a estatueta lá do Drake, é legalzinha, tem nada demais. É brother pra caralho, hein? Porra, o Jonas é brother, amigo. Vem a fivela do cinto, bem homossexual, e o cordão com o anel do Drake. Legal. Mas o jogo mesmo, né? Que é o que importa. O Sr. Eternidade ia falar que era uma coisa gay aí, mas gay é ele. Tudo pra ele é gay, esse viado. O que importa é o jogo. É. Dai, o Sr. Eternidade é macho. Sr. Eternidade é macho ou é gay? Eu já vi o Castro uma vez com aquele cavanhaquezinho, não dá pra ter muita confiança, não, amigo. Não, mas pô, depois ele levou a namorada lá pra provar que ele é homem. O Uncharted 3, sim. Parou a mulher na rua e falou: quer ganhar 10 reais? Aí, tudo bem, ela não ouve, tá tranquilo. Fiquei tá com essa merda. Ainda bem que ela não ouve. Ela nem sabe que essa merda existe, na verdade. Eu proíbo ela de ouvir essa merda, cara. Ela não sabe que existe baixo feito soco. Ela só sabe que existe o MMAurgente.com. Acessa aí, tá perdendo. O jogo dessa porra aqui. Em termos de jogabilidade, não tem nenhuma grande mudança, não. Já pra fechar essa parte técnica aí. A jogabilidade é idêntica ao do 2. E também a proposta do jogo é a mesma, né? É parkour, tiro, correr igual maluco, parkour, tiro, correr igual maluco. Mas, isso assim, aí não tem mudança nenhuma. Isso é uma coisa recorrente na série. No Uncharted 1 sim. Teve muito disso, no Uncharted 2 teve muito disso. Então, a gente já tava esperando isso no 3. Mas o que faz de Uncharted uma série tão boa e será que isso tem no 3? É, o que faz Uncharted uma série tão boa, que são uma série premiada e tudo mais, é que ele te dá doses de ação e de intriga e de... Não é intriga que eu ia falar. Qual é a porra da palavra? De imersão. Que os filmes aí hollywoodianos, a única coisa que eles podem fazer é invejar. Porque se fosse um filme de ação, seria o melhor filme de ação que já fizeram por aí, porque as tomadas que os caras podem fazer e todos os cenários que os caras podem colocar em filmes, os caras não tem como fazer isso com tanta facilidade quanto os caras fazem nos jogos, né, nos três jogos. Então, dessa vez, primeiro que uma coisa bastante interessante pra quem já jogou o jogo, e aí eu vou falar aqui porque não é spoiler nem nada, é que todos aqueles trailers, aqueles vídeos que o pessoal mostrou na E3 e ao longo do ano aí, mostrando o Drake no deserto, até a capa do jogo, né, é ele com um avião caído no fundo, aquilo ali é no capítulo 18 do jogo. Caralho. O jogo tem 22 capítulos. Eita. Então eles venderam o final do jogo só o tempo todo. Mas aí também entra. Mas não rola que nem no 2, não. Não rola que nem no 2, não. Começa a primeira cena, que é tipo o capítulo 18, aí depois volta pro capítulo 1 e vai. Não, o 2 tem esse detalhe, né? Começa ele lá no, na neve, lá, que é quando aquele trem descarrila. Que tem até uma cena bastante parecida agora no 3, né? Que é aquela dos trailers lá do avião. Uhum. Mas não começa assim, não. Começa realmente pelo começo do jogo mesmo. Essa narrativa no Uncharted 3 é bastante linear, não tem nenhuma volta, nem avança, nem nada, não. Tem uns flashbacks, sim, que é quando você joga com o Drake ainda garoto, né? Ele com uns 13, 14 anos, que é mais ou menos uns 20 anos, se não me engano, é exatamente 20 anos no passado. Então ele devia ter uns 14, 15 anos no máximo. Tava pegando mulher já. Tava quase pegando mulher. Na verdade, tava quase sendo pego pelos outros, né? Mas coisa pra se jogar. Ainda é o Nolan North fazendo a voz dele quando ele é jovem? Tá, Igor, eu não sei se é o Nolan Mars, porque eu joguei em português essa porra. Ah, moleque. Porque o jogo é todo em português, então eu falei, foda-se essa dublagem americana aí, que nem é grande coisa, vou jogar em português. Que também não é grande coisa, mas a gente chega lá. Então, tirando esses flashbacks aí de jogar com o Drake pequeno, né, que é contando mais ou menos a origem dele, como ele conheceu o Sullivan, não tem nada de nenhum salto no tempo, não. Então a história começa com o Sullivan e o Drake indo negociar uma coisa lá que eles foram negociar, que você fala, aí já vira spoiler, com um cara chamado Talbot, que é um filho da puta desses aí também, que obviamente faz parkour, que nem qualquer personagem da série. Exato. Que é um cara que tá intermediando a negociação pra uma mulher chamada Marlowe, que eventualmente no jogo você descobre que tem um envolvimento passado com o Sullivan e etc. Foram parceiros de negócios, ou talvez mais coisa também no parceiro passado. Parceiro de negócio, moleque. Parceiros de negócios. Parceiros de business negócio. Partners. E aí, dá uma merda lá qualquer e etc. E a partir daí se desenrola realmente a história do jogo. Dessa vez, o Drake e o Sullivan, e no começo também tem a participação daquela morena que tem no 2, que eu já esqueci o nome, que ela aparece um pouquinho agora, e um outro cara também, um personagem novo, que é um inglês também, eles vão atrás dessa tal Atlântida das Areias, que é uma... que foi algo que na história do jogo foi descoberto pelo Drake, né, no, séculos atrás, a serviço da rainha da Inglaterra, e depois também o T. Lawrence, né, o Lawrence das Arábias, que... das Arábias. É o Aladdin. Excelente filme, né? Pra todos os efeitos, a gente chama ele de Aladdin. É, o Lawrence das Arábias. Ele também teria descoberto, né, mas segundo o Drake, cada um deles só tinha metade das pistas, e eles agora têm a pista inteira. E aí tem até um diálogo bastante interessante, que é o Sullivan falando. Pequeno problema. O deserto de Rubalcali, 1.000 quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. Mesmo que a gente soubesse onde fica. Olha, a gente segue essas pistas e acha a cidade perdida de Lawrence. E depois, como é que a gente vai atravessar 1.000 quilômetros de deserto intransitável? Bom, fica no meio do deserto. Então, tecnicamente, seriam 500 quilômetros. Ah. Olha, eu não sei, a gente dá um jeito. O que vocês acham? Foda-se. Foda-se, vamos nessa porra. E aí eles passam por uma série de cenários, e eles vão pra França, Síria, tem toda aquele habituê já de Uncharted de ter uma série de cenários no mundo inteiro, né? Tem um trecho do jogo que é em Cartagena também, até que se chega aí sim a esse final do jogo, que é no deserto de Rubalcali, né? Que tem toda essa busca pela Atlântida das Areias, que já é o final do jogo, que é aquilo lá que se vê nos trailers. Uma coisa que eu acho surpreendente em Uncharted, surpreendente é bem a palavra, uma coisa que eu admiro muito na série de Uncharted é os lugares que você visita. Exatamente. Jogando o jogo. Ele tem ambientação do mundo todo e muito maneiro. Tipo, você pega os lugares bem legais, são muito bem feitos, tem bastante imersão. Eu me senti no meio do... Como é que é o nome do lugar? Eu esqueci o nome agora. É aquele no Oriente Médio? Isso, Oriente Médio. Me senti no Oriente Médio, moleque. Não sei exatamente onde é, mas é ali. Sei lá, qualquer coisa chuta aqui no Quiet. Não, no Oriente Médio. Eu acho que eles não chegam a falar exatamente qual é o jogo. O país não pra, né, porque a cara foi... Pra não dar merda, né? 2008, 2009, ainda tava meio conturbado ali. Quando é Brasil, o nego fala, cara. Tá no Brasil, meu irmão, porra. Pulei do bondinho e caí na Amazônia. Terra da putaria, né, cara? Provavelmente é no Putistão que eles estavam, né, no 2. Eu realmente não lembro se... A terra da galhofa. Então, a terra da Leterre de Galhofe. Então, no Uncharted 3, você passa por Inglaterra, França, Síria e no final, o Rubalcali, né, que é onde fica o... A tal da Atlântida das Areias. E em termos de evolução de personagens, é bastante interessante porque você tem, finalmente, se revelam, né, como se deu esse início de relação entre o Drake e o Sullivan. Você tem toda... se conta, de fato, finalmente, a origem do personagem, né? Então você, através dos flashbacks de ver quando ele era garoto lá, você compreende exatamente a origem dele. E também, em algumas cenas, assim, em uma evolução de personagens recorrentes, você tem até ali umas revelações sobre como se deu a relação entre outros personagens da série ao longo desse intervalo, né, entre o Uncharted 2 e o Uncharted 3. Então, isso é legal, porque Uncharted não é uma série que desenvolve muito, não aprofunda muito os personagens. Eles são... Não tem como, ação o tempo todo. É, na superfície deles, eles são extremamente carismáticos. Mas exatamente. Eles não aprofundam, assim, muito. O que eu tô achando legal do que o Ilapso tá falando é que o Uncharted 3 tá dando um background maneiro pra esses personagens. É, não chega a ser um background absurdo, mas vai um pouco além do que você costuma ver em filme de ação, porque a proposta de filme de ação é aquela pegando de jogo, né, de ação. Exatamente. Né? Quem se importa, sacou? Por que o Schwarzenegger, o Stallone virou o mercenário do Expendables? Foda-se, ele virou, ele tem um avião maneiro. Mas ele você anda sabe por que o Frank Dukes foi pro torneio, moleque, de... como é que é? Full contato. Não, mas aí... Não, cara, mas... O Dukes, quando ele sobe no avião e vira pra câmera e faz o joinha, aparece baseado em fatos reais. Então não é só um filme de ação. Aí é parada verídica. E aí você baseado em fatos reais. A única coisa que deve ser real dessa história é que ele um dia foi no fliperama e encontrou um maluco gordo, Harley Davidson, e jogou um jogo com o maluco. E ganhou do cara. É ganhou o cara no Karate Champ. É. Exatamente. Então, esses cenários estão realmente, novamente, muito bonitos e disso aí não tem muito nada bonito. Muito bonito, como diria o Killerazzo. Estão muito bonitos e não tem mais nada que reclamar. E o jogo tá 1080p. Eu vi muitos prêmios pra Uncharted como o jogo mais bonito de 2011. É, até, cara, eu arrisco dizer que é o jogo mais bonito que eu já joguei, assim, com as paisagens mais bonitas. Não seria exagero, não. Porque é muito fácil hoje em dia já você fazer água, né? Água é muito tranquilo fazer em jogo de videogame. Qualquer jogo de merda tem água bem feita. Desde o Final Fantasy VIII, na abertura, que tinha água na praia, e eu falo, caralho, olha aquela água. É, sim, no caso do Final Fantasy VIII era CG, já era perfeito. Hoje em dia, em tempo de execução, os jogos já estão imperfeitos em termos de água. Mas areia é um negócio que é muito difícil fazer, porque neve é forte. Neve também, é uma coisa muito difícil fazer. No Uncharted 2 eles fizeram neve muito bem já pra época. E a areia agora no Uncharted 3 é uma coisa absurda. Você andando e vai deixando os passos na areia, ficou uma coisa realmente fenomenal. Uma coisa assim que eu... Fenomenal. Fiquei impressionado, assim. As paisagens tropicais e coisas de floresta já faziam muito bem já há muito tempo, né? Não é de hoje. Mas a areia era muito difícil e acho que foi o grande desafio da cachorra safada dessa vez. E eles estão de parabéns porque realmente conseguiram lá tratar toda a parte de Rubalcali. E mesmo quando você chega nas partes da civilização, né? Que você tem que botar coisas de oásis, então você tem que misturar água com areia. E você conseguir dar um tratamento daquilo pra aquilo ficar real, pra aquilo saltar os olhos e você deixar alguém impressionado hoje em dia, dá muito trabalho. E eles conseguiram, eu acho que estão de parabéns, tá? Pra fazer o retratamento de Rubalcali, né? Que é um deserto realmente que existe lá no, na Península Arábica. Veredito final. O veredito final. Antes, só um detalhe, né? As dois jogos anteriores de Uncharted têm uns elementos fantásticos, né, que aparecem pro final do jogo, que realmente dão, geralmente, uma reviravolta, assim, em termos de como a história é conduzida e de como o mistério que está sendo proposto é resolvido. No Uncharted 3 também tem isso, mas eles estão um pouco amenizados por um detalhe bem pequeno na história. Então, quem jogar vai entender. Mas estão lá presentes também. Em relação a... Curioso. Em relação a termos de final. Em relação a... Eu tava falando do chefe, né? Em relação à batalha final, assim, que era um problema pra quase todo mundo no 2, que era um negócio chato e sem graça e que, enfim, eles mudaram e agora tá mais parecido com o do 1. Então quem jogou o 1 sabe que é bem melhor, né? Ou pelo menos é menos problemático. Foi o ponto fraco. O problema do jogo pra mim... O ponto fraco do 2, o calcanhar de Aquiles do 2, foi a luta do boss final. Foi fraco. É, o Lazarovitch é muito... É uma batalha muito fraca, assim, muito repetitiva. Spoiler, cara, porra! Ih, nego. Então, agora no 3 tá mais parecido com 1 e quem jogou sabe também melhor. O defeito do jogo é, eu peguei lá o jogo, botei no modo difícil logo pra ver como é que é, porque tô acostumado com os outros dois e tá meio facinho, assim, não tem grande dificuldade, não. Teve só uma batalha lá, um meio de um tiroteio lá que é no porto, que eu achei que foi mais complicadinho, assim, mas o resto do jogo é bem tranquilo. É aquela briga de subir as escadas? Não, é no... Não, aquela é tranquila, aquela até que é tranquila. É uma no porto mesmo, assim, depois que ele sai de um navio lá. Porque nesse jogo você pega todos os meios de transporte possíveis, você vai por água, terra e ar. É sinistro. Então, eu só achei difícil essa parte, assim. Os modos online, né? Tem um cooperativo e um competitivo também. É, na época do demo, eu e o LKC, a gente jogou bastante o cooperativo. Ele gostou, eu também. Agora, na versão final, eu não cheguei a jogar com ele ainda, não. Mas ele já jogou e, pelo que ele me falou, tá legal. Ele chamou até o Flame pra jogar, falou que o Flame não comprometeu em nada, assim. Pois é, o Flame é um amigo nosso que, assim, ele perderia uma partida de Street Fighter. Perderia uma partida de Street Fighter 2 pra minha irmã de 11 anos, sacou? Então, se ele não comprometeu, é porque ou ele evoluiu bastante ou o jogo tá bem, bem fácil de você jogar. Então, basicamente é isso. E o final do jogo é bem legal, assim. O final não compromete em nada, não. O final, ao nível dos outros dois. Mas deixa gancho? É, não chega a deixar gancho, não. Mas, assim, o 2 também não chegava a deixar gancho, entendeu? O problema... Então, os caras da cadela safada andaram dizendo aí é que se houver demanda pra um quarto jogo, e já houve, porque do jeito que vendeu esse terceiro, eles vão fazer. Então, daqui a 2 anos, daqui a pouco, aparece um outro Uncharted aí. Os finais de Uncharted não são nada geniais, nada, meu Deus, que coisa sinistra, mas são bem legais. Te dá aquele sentimento de mission accomplished. Mission accomplished. Não, filme de ação. Mais ou menos, filme de ação, né? Mais ou menos o Doug subindo no avião e fazendo joinha no final. É mais ou menos só que sem o baseado em fatos reais. Então, em termos do que eu esperava pro jogo e o que o jogo me deu, eu dou nota 9,5 pra ele. Porque só teve um detalhezinho aí que eu não gostei, que é justamente essa parte aí das partes místicas aí que ficaram meio diferentes. Agora, fazendo uma análise fria, né, sem considerar o que eu esperava do jogo, toma aí um 8, 8,5 que tá bom. Continua excelente nível, você leva 10 a 12 horas jogando, então, pros padrões de hoje em dia, que infelizmente é por aí mesmo, tá condizente. E é um grande jogo e a coisa, todo o modo online aí dá uma cauda longa pro jogo que dá pra durar pelo menos um ano aí. Daqui a uns 2 anos eles lançam outro. Então, parabéns pra Cadela Safada, pra Sony aí, pra franquia toda que é uma das que segura o PlayStation, segura bem, porque senão seria complicado mesmo. Para cachorrona bolada. Cachorra bolada. Ah, e deixa eu fazer uma análise da dublagem aqui rápida, pra extrapolar o tempo. A gente lembra aí que na época saíram 2 trailers, né? Um que tinha só aquele Ricardo Schnetzer dublando o Nate, e um que era aquele trailer que era o que saiu a versão final mesmo, né? Que foi a dublagem de Miami, que é o que dizem. É, tenho certeza. É voz de Miami mesmo. Não sei essas dublagens meio meia boca, assim, nem vou falar que é de Miami já por conveniência, né? Mas por acaso foi mesmo. Tem alguns personagens que eram muito mal dublados. A Helena ficou muito mal dublada. O Carl, que é um dos caras que ajudam o Drake e o Sullivan no começo, ficou muito mal dublado. Os antagonistas também ficaram bem mais ou menos. O cara que dubla o Sullivan é espetacular, não tem nada que se reclamar dele. Se fosse essa dublagem mais profissional, né, no caso, que seria aqui no Brasil, que seria aqui no Rio de Janeiro, teria sido o Mauro Ramos, pelo que se diz. Que é o cara que dublou com certeza. E dubla um monte de coisa aí, né? E dublou o Shrek 3 também. Ou 4, sei lá. E teria sido um executador também. É, mas assim, o cara que dublou o Sullivan nessa dublagem ficou até excelente. O cara que dubla o Drake, em alguns momentos ele, sei lá, parece que são duas pessoas diferentes, porque ele usa umas entonações de voz meio diferentes. Às vezes ele fala parecendo um moleque, às vezes ele fala com um tom de um cara já de 30 e poucos anos. Mas ficou bom também, não comprometeu não. E como são esses dois personagens que levam o jogo, a dublagem ficou excelente, assim. O que peca é que a legenda em português, eu andei vendo uns vídeos, às vezes não tem nada a ver com o que os caras estão falando. Então, por exemplo, tem uma hora assim que eles estão andando num carro e o carro enguiça. Aí o Sullivan cara fala, que porra é essa? E a legenda tala. E a legenda fala, parece que é o fim da linha. Lápis, eu não entendi a sua dúvida. Que porra é essa? Encaixa em quase tudo. É, tipo música Billy, né? Que porra é essa? É tipo uma frase genérica, né? Yeah. Mas um último comentário é que quem viu Máquina Mortífera, a quadrilogia, vai notar uma série de referências aí da relação entre o... de diálogo mesmo, entre o Riggs e o... Rogers. O Murtaugh, nos diálogos entre o Drake e o Sullivan, assim. Tem uns diálogos, assim, que são idênticos, inclusive. Então, tem até o... Tô velho demais pra essa merda? Tem, inclusive, tô muito velho pra essa porra. Só que é pra essa porra, né? Tá muito bom. Então, parabéns aí pra quem desenvolveu esses diálogos. É isso aí. Muito bonito. Muito bonito. Continuidade da nossa sequência de reviews bolados. feriados natalinos da Igreon. Então, essas crianças, como vocês viram algumas semanas atrás, nós fizemos um programete sobre o Rei dos Lutadores. Lutadores? E o que, é que eu posso dizer? Eu peguei primeiro no jogo, então nada mais justo que eu resenhe King of Fighters 13. Sim. E sim, podem falar que eu sou pirateiro. Porque eu sou mesmo. Eu baixei de PC antes, pô. Ah, é? Nossa, você pirateou o troço antes de mim. Caraca, vocês são muito piratas das águas sombrias, né? Não, piratas das águas sombrias. Eu sou o Yoz, ele é o Ren, cara. Eu sou mais velho. O que, é que nós podemos dizer sobre King of Fighters 3, além de que, porra, que jogo. Uma merda. Caralho, merda porra nenhuma. Não, mas vamos lá. King of Fighters é uma série muito boa, como a gente discutiu, e foi decaindo ao longo dos anos. E há tempos, os fãs da série rezam por uma ressurreição de King of Fighters. É, praticamente Jesus Cristo levantando da cruz falando: sai, porra! Daigron, The King of Fighters 13 tem o poder de Jesus, moleque? Vou te falar um negócio, cara, comparando com o que o 12 foi e com o que o 2001 foi, aquilo ali é Jesus comendo biscoito e pulando de pula-pula, tá ligado? Ressuscitando de puta. Tem outra coisa a dizer. Aliás, até tem. E tipo, pra vocês que ligam pra essa porra de online, ainda vão achar reclamação bastante. Mas pra quem quer jogar mesmo, dar umas porradas e tirar um contra, é aquilo. Na nova geração é aquilo e BlazBlue, na minha opinião. Se você quiser tirar contra mesmo. BlazBlue é muito bom. Segue a linha do Guilty Gear. Mas... eu queria jogar o modo online no demo. Daigreon. King of Fighters é aquela série que você joga com trios. King of Fighters 13, isso continua? Trios. Apesar de que é um pouquinho menos influente o que os trios fazem no jogo do que nos outros jogos, por exemplo. Você tem aquela gama infinita de personagens que tinha nos outros King of Fighters? Tem menos gente agora. Assim, bem menos? Se a gente for pegar o 99 ou 2000, é muito menos trio. Tem pelo menos uns 6 trios a menos. E a gente sente falta dele? 99 e 2000 não eram trios, eram quartetos. Ah, que seja, mas esse é muito mais time. Mas a gente dá falta desses times? A gente sente muita falta desses times? Depende. Você sentiria saudade do Shang Kohan ou do Choi Bong Je? O Shang é maneiro, cara. Acho que essa foi a maior merda que fizeram no jogo. Tiraram o Shang e o Choi pra botar porra lá daquele Hua Bla Bla, que é um igual o Joe. Wajai. O Raiden é legal. O Raiden é até legal, mas, pô. Não, mas isso é só uma reclamação. É que o Wajai parece demais o Joe, né? Perfeitamente. Não parece mais. Sério? A jogabilidade dele mudou? Totalmente. E o antes de entrar no quesito da jogabilidade, o King of Fighters 12 teve uma mudança radical nos gráficos, no look do jogo. King of Fighters 13. Radical é forte, mas tudo bem. Cara, bicicleta radical! Não, cara, senhor Eternidade, convenhamos. A gente tem um jogo que não muda o gráfico nunca. É o mesmo gráfico. Lança 12 jogos, sei lá, com o mesmo gráfico. Aí vai lançar. Cara, mas não foi nada revolucionário. Tipo, sei lá, Street Fighter, que mudou de 2D pra 3D, essa coisa. Só, tipo, fizeram gráficos mais bonitos, o que era de se esperar quando era pra evoluir de geração, né? Mas vamos supor que GTA, até o GTA, tivessem 10 GTAs. Se até o GTA 9 fosse o gráfico do GTA 1. E no, cara, 10 fosse do GTA 3. Mas aí tá, os do GTA 2 pro GTA 3 é uma diferença gráfica absurda, porque pô, o jogo era visto de cima e era um gráfico zoado e virou um gráfico 3D bolado e third person, sacou? Foi uma mudança bruxa dos gráficos. Entendi. Foi o caso do COD. Quer dizer, foi uma mudançazinha, não foi nada. É, não foi uma grande mudança, foi mais uma mudança de character design do que uma mudança de paradigma de gráfico. Não foi de 2D pra 3D, nada disso. Estão sendo desenhados à mão e tudo mais. Houve uma diferença no trabalho, é uma mudança brusca, porque ficou 15 anos vendo de um jeito e depois muda, mas não é nada que faça uma mudança assim, como por exemplo do GTA 2 pro 3. Mas ainda é uma mudança bastante razoável. É, eu acho que levando em consideração que a porra da franquia não mudava os gráficos há anos, acaba sendo mais impactante, né? Exatamente. Não, é gritante mesmo. É tanto que acho que ninguém nem gritou quando fizeram os Maximum Impact, tanto quanto gritaram quando fizeram 12. Exatamente. E no 13, ele segue essa linha nova de character design? É o mesmo gráfico. São os mesmos sprites, o mesmo gráfico. A diferença é que os cenários agora estão bem mais vivos e eles tiraram aquela coisa ridícula de botar zoom pra praticamente tudo. Ah, aquilo era nojento, cara. Por quê? Esse zoom vinha direto, assim, você via o personagem todo pixelado, acho que vão fazer um fight comigo, pixelado, não, pixelado pra cacete, era feio, mostrava o dano que o zoom podia fazer no gráfico, era ridículo, não era só nos personagens, no cenário também. Entendi. Agora o zoom só sai quando você solta um Neomax bolado de perto, ou então quando você faz um Dream Cancel. Dream Cancel, as pessoas estão cancelando seus sonhos aqui. Não, nada melhor. Dreamcast eu acho legal, cara. O Dreamcast é legal pra caralho. Não, pô, eu prefiro do Guilty Gear. Destroy! Como é que é o de Blast Blue? Astral Finish? É. Mas tipo, o Neo Max em Dream Cancel, ele só arranca mais, não chega a matar não, mas você solta ele normal e solta ele em Dream Cancel, você dá uma certa quantidade de life voando a mais. Então vamos lá, Dai. Mudanças na jogabilidade que a gente tava acostumado nos outros King of Fighters. Deixa eu ver. Agora tem golpe X, assim, imitando Street Fighter 3, pra ser mais exato, ou Darkstalkers 3 também. Não, Darkstalkers 2, perdão. Darkstalkers 3, como eu quero um Darkstalkers 3. Alguns personagens têm golpes que, se você fizer com dois botões, aumenta o poder, aumenta o dano, aumenta a duração, aumenta alguma coisa. E você tem. A maioria tem pra vários golpes, inclusive. Sim. Mas tem personagens tipo Kyo que tem pra dois só. O Kyo só tem pro Hadouken e pro Shoryuken dele. E até especiais podem ser usados com isso. Aí você vai perder duas barras de turbo só nisso. O que mais? Além disso, tem o Drive Cancel, que é cancelar um golpe em outro à custa de uma barra de turbo. Já deu pra notar que turbo seca, né? Turbo é mato no jogo. Barra de energia especial é mato, porque você vai gastar bastante, principalmente com certos personagens que foram desbalanceados pra baixo. Ih, caralho. Isso aí tem sentimento. Homem, mas eu acho que eu vou esperar até a hora da gente fazer um rundown nos personagens ali. Aí tem uma emoção aí que foi despertada, hein? Foi tipo, meu personagem preferido foi nerfado, eu tô apanhando na internet, tô muito triste. Eu tô feliz porque os três meus favoritos não estão. Eu posso finalmente usar meu time clássico de novo. O Andy, inclusive, é um dos personagens mais usados em campeonatos agora, dessa vez. Pior que é. E a gente vai discutir um pouco quando eu for falar do DLC que já foi anunciado. Sim, essa maldita praga atacou a minha série favorita de Juegos de Lucha, sim. Juegos. Mas DLC é o quê? É roupinha? Não, é personagem mesmo. Pelo menos nisso aí não foi cretino. Mas é personagem desbalanceado, porque eu gosto de fazer aquele DLC assim. Olha só, eu vou lançar esse personagem aqui. Personagem roubado pra caralho. Se tu comprar, moleque, tu vai se amarrar. Então gasta... Tipo o Valkenheim no Blast Blue novo, né? O Mordomo Lobão. Aquele cara é uma roubalheira da porra. Não, engraçado que Marvel vs. Capcom não fizeram isso não. Lançaram a Jill, que é um lixo. O Shumagorai que é igualzinho ele era há 10 anos atrás. Não, o Shumagorai é irado, pô. Não, ele é irado, mas esse tipo de coisa, ele ganhou um turbo a mais. O Dream Cancel. Dream Cancel é uma barra que, quando ela está completamente cheia, você pode estourá-la. Termo que é muito conhecido para os jogadores da série. Você estoura a barra e ela começa a se decrescer. E nesse período, você pode cancelar tudo em qualquer coisa, incluindo você cancelar um turbo no Neo Max, que seria o especial mais forte que cada personagem tem. É tipo o especial de três barras. É tipo essa porra desse Dream Cancel é tipo o especial da... Como é que é o nome daquela mulher? Jury. Tá ligado. Você pode cancelar tudo em tudo, não é isso? É bem mais ou menos isso aí. Só que você pode fazer isso por um curto espaço de tempo e tem personagens que o Dream Cancel acaba mais rápido. Entendi. Ainda por cima tem isso. A Athena, por exemplo, tá um inferno de jogar. Ainda mais que os treinos dela tudo demora tempo. Enfim, chega. Agora vamos ver... 6 minutos. Personagem. Personagem, sim. Personagem. Os times clássicos estão lá. Art of Fighting, Fatal Fury, Hero Team, Psycho Soldier, Ikari, o time rival. Tem o Metal Slug? Se tivesse, malandro, que pena que não tem. Se tivesse. Tem um time ali com Tarma e Fio, pô, ia achar irado. Tinha que ter do Metal Slug, tinha que ter do Aero Fighters, né? Aero Fighters. Caralho, isso aí é fetiche seu, isso aí é querer jogar com golfinho. Porra, ia ter o golfinho, ninja e o robô. O golfinho, ninja e a mulher não, francesa. Meu time ia ser o golfinho, ninja e robô escroto. O golfinho é maneiro, tinha que ser a mulher corete. Ser o golfinho, ninja e o maluco chifrudo, tá ligado? É o viking, né? Deixa eu ver... De solo entries, nós temos o Ash Crimson, que ao mesmo tempo é o herói e o vilão da série, dessa nova saga. Nossa, deve ser emo demais, moleque. Se o cara é japonês, é herói e vilão ao mesmo tempo, moleque, ele é uma explosão de emo sinistro, né? E ele ainda por cima é louro, usa uma franja ridícula e usa um colã vermelho. Nossa, fala de novo, velho. Fresco, ele é niilista, ele é francês, ele é conflitado com ele. Usa o bidê. Quando você falou ele é francês, já podia ter parado. Deixa eu ver, como outro solo entry, nós temos o Billy Kane, que é exclusivo das versões console. Eu, de fato, dei boas-vindas a ele, que é um dos meus personagens favoritos de Fatal Fury. Achei foda, ele tá bom pra caralho de jogar. Aí nós temos também o Psyche, que é o segundo grande vilão da parada, e que parece demais com Ash, e eles dão um bom motivo pra isso. Tá bom. Chega, no spoilers. Né? É spoilers. Apesar de que King of Fighters, né? A parada tá até meio previsível. Nada que a gente não discutiu no nosso episódio. É aquela coisa assim, porra, se algum personagem parece muito com o outro, não é coincidência, amigo. Exatamente. Deixa eu ver, nós temos de DLC. O DLC que já foi lançado é o Yori com fogo. Olha só. Uau, é, o Yori no 13, ele tá com golpes de chain, né, de corrente, igual eram os golpes do Kyo até pouco tempo atrás. E o Kyo tá com os golpes de projétil. É, só que o Yori normal tem um probleminha que parece que falta golpe nele. Que é tipo, os golpes quando acerta deixa uma brecha, deixa uma abertura que você pensa, caralho, deve ter algum golpe pra enfiar aqui. Aí você vai pro command list, não tem, como é fácil. Não é tipo o Dante. Não é tipo Dante. É muito mais difícil jogar com o Yori agora, principalmente pelo fato dele não ter projétil, porque a maioria das coisas que linkava dele era o projétil e o Shoryuken magnífico dele, aquele golpe de três porradas que não tinha fogo, que você não entende porque que tiraram. Então mudou o personagem pra caralho, assim. Mudou. Um dos personagens, assinaturas da série, vamos mudar essa porra toda aqui. É, mais ou menos inverteram os dois, né? Inverteram o Kyo com o Yori, mais ou menos do que eles eram. O problema é que na hora de inverter, como o Kyo tinha muito follow-up dos golpes dele, tipo, você podia ter três finalizações no mínimo pra cada golpe, o Yori eles tiraram. Não tem os follow-ups, eles só tem os começos. E pra cortar um pouquinho dessa reclamação, o que que a SNK fez? A SNK fez, tirou a poeira do Yori original e colocou ele em toda a sua glória, certinho, com todos os golpes e até alguns que de jogos mais obscuros que ele tem. Tipo, aquela boladona de jogar aquele tiro de fogo no chão que vira um pilar, ele tem. Ah, aquilo é nojento, cara. Pior golpe que já botaram. O especial clássico dele, Shiki Otome, que é o antiaéreo mais maravilhoso de qualquer versão que tem o Yori, tem. O especial dele continuou de sempre, né? O brincadeira de cortar, né? Só que agora ele dá menos cortes. Tá sem fogos. Deixa eu ver o que mais tem de DLC. Já foi anunciado o Kyo com os follow-ups todos e o Mr. Karate, que vai ser um personagem totalmente diferente do Takuma agora, e eu só quero ver. Então, Daigron, qual é o seu veredito? Vamos dar um veredito nessa criança. O veredito é 9, porque eu estava esperando um negócio muito mais fraco e eu me surpreendi, assim. Pô, então, eu tô começando a achar que a boa é você começar a pichar o seu próprio jogo antes de lançar, entendeu? Você lança um trailer, assim, no jogo, e você fala assim, ó, isso aqui vai ser uma merda. O Duke Nukem, imagina, o 2K virava e falava, ó, eu tô fazendo esse jogo aqui, mas vai ficar uma merda. Esse jogo já tá uma merda, vocês estão esperando aí, foda-se, vou lançar qualquer merda. Se você quiser, joga, se não quiser, foda-se. Nego ia olhar e jogar aquela coisa e falar, caralho, não é tão ruim assim. Eu vou dar tipo 9, então, já que não é tão ruim. Não, mas pelos trailers eu já tava gostando do que eu tava vendo, mas eu achei que na minha mão o troço não ia funcionar. Aí quando eu vi que funciona igual os três, eu falei, porra, agora tá cedo. Mas o segredo da vida é esse, cara. Baixa as expectativas. Não tem expectativas assim relacionada. Será surpreendente. É, mãe, quando for assim, fazer sexo... Não tenha grandes expectativas. Não faça igual aquele livro chato do Charles Dickens. Não tenha grandes expectativas. Exatamente, é. Se você tiver baixas expectativas sobre a sua vida será incrível. Nossa. A vida vai ser foda, malandro. Toda vez você vai ser surpreendido. Isso é um negócio Mas foda. Mas se você tiver altas expectativas e sua vida foi foda, meu irmão, tua vida é foda pra caralho mesmo, cara. Aí você é o MacGyver, cara. Você é o MacGyver. Tem minha experiência do MacGyver com os recursos financeiros do Ike Batista. E aí, beleza. Rápido, como é que é a musiquinha do MacGyver? Como é que é o quê? Musiquinha do MacGyver, rápido. Posso falar minha vez? Porra, minha vez, cara. E aí, senhor da eternidade, o que, que você tem jogado nesse Natal? Boa noite, senhores inimigos. Boa noite. Tenho para vocês aqui contar sobre um jogo muito divertido. Ele se chama Star Wars The Old Republic. Tocha. Ele é um RPG massivo online. Massivo na lata. Da empresa BioWare. É o primeiro passo da BioWare no mundo de MMORPG. Você tá com expectativa alta ou baixa, senhor da eternidade? Cara, vou te falar que eu tava com uma expectativa muito baixa. Tipo, toda a galera tava comentando comigo de todo aquele hype que rolou antes do jogo lançar, né? Tipo, eu lançando o trailerzinho. Não, e convenhamos, depois da sua missão MMORPG, em que você jogou todos os MMORPGs online de graça do mundo. Todos. Porra, você, mundo. Você tava meio cansado, né? Tava meio cansado. Talvez também tenha jogado, sei lá, mais do que um ano corrido de WoW, também tenha. Não, mentira, não joguei tudo isso. Não, você não tava só cansado, você tava com o neurônio morto já, né? Tava com o neurônio morto. Eu falei, cara, não vou jogar essa merda. Porque embora a galera tivesse hypeando, falando, caraca, caraca, vai ser irado, não sei o que. Tudo que eu conseguia ver nos trailers desse jogo era tipo, cara, é WoW com Star Wars. Tô fora dessa merda. It's fucking lightsabers, dude. Mas aí, vocês têm que agradecer ao HGK Solid, porque ele fez um bom trabalho me convencendo a jogar esse jogo. Ele foi mostrando lá os videozinhos do cara. Psicólogo. Você sentou na poltrona na casa dele e falou, qual o seu problema? Ele falou, cara, você precisa desse jogo. Seu pai te molestou com o sabre de luz quando você era criança? Caralho. Ah, é que ele mandou Jedi Tricks em mim, tá ligado? Ele falou, essa é a droga que você precisa, cara. Botou uma camisinha no escuro e mandou um WoW. Ele usava chokes. Ele usava choke pra te sufocar e causar prazer pra asfixia enquanto te masturbava. Claro. Sim, mas é perigoso, né? Foi assim que o David Carradine morreu, você sabe. O Carradine morreu assim, é. É só o cara do NXS também. É só fazer de cabeça pra baixo que tá tranquilo. Exatamente. Exato. Mas então, outra coisa que também, além do fato de ser um MMO igual ao WoW, outro fator que meio que me deixou com o pé atrás pra jogar esse jogo é o fato que eu não gostei muito dos gráficos, não. Tipo, é um gráfico meio cartoon, tá ligado? Meio parecido com o WoW. Não, pensei que você ia falar que é um gráfico, que é um gráfico, não é só o cheirinho, é tipo mais cartunizado mesmo. Que é uma coisa que eu acho que não é ideal pra Star Wars, sacou? Não, mas sei lá, você assistiu Clone Wars? Não achei tão maneiro. O Clone Wars, ele é meio estilizado, né, cara? Mas ele é o que tá bombando de Star Wars nesse momento, então talvez tenha tido um pouco de inspiração pode nele. Pode ser, faz sentido também. Mas eu acho que a decisão maior por causa pra isso foi o fato de que o gráfico cartunizado, ele envelhece melhor, né? Você vê o WoW, por exemplo, já existe, sei lá, 20 anos aquela merda. Certamente. E hoje o nego consegue jogar tranquilo e não falar, meu Deus, que merda! Agora, se você pegar um jogo tipo 3D, tipo, sei lá, KOTOR, próprio KOTOR, você joga hoje em dia já causa uma estranheza. A pergunta que não quer calar contra o The Old Republic é a primeira coisa que me veio à cabeça. Essa porra, é mais um MMO cópia de WoW? Cara, é polêmica. Mamilos? Porque o gameplay em si é extremamente parecido com o WoW. Tirando alguns detalhes here and there, é basicamente igual. A interface é igual, a forma, tipo, os battlegrounds são parecidos. As grandes coisas que o WoW introduziu e que o mercado não consegue, o mercado de MMORPG não consegue. Na verdade, dizem que foi a EverQuest que introduziu, mas tudo bem. Não, mas tem umas coisas. Então vamos botar que o WoW popularizou. Tá bom, boa. Então, o Dungeon, com 5 pessoas, né, que você faz, e tem vários. São as Raids, que vários jogos hoje em dia tem Raid, que é tipo Dungeon com uma porrada de gente. E são os Battlegrounds, que são tipo os mapinhas de PVP, em que você tem objetivos e todo mundo luta junto. Será que isso é tão demérito assim? Será que isso é tão... significa ser cópia? Ou significa apenas você pegar um negócio que já virou padrão, assim, tipo duplo clique, sacou? É isso que eu tô querendo falar. Por exemplo, não chega a virar cópia. O mundo do MMORPG mudou depois disso. Não dá pra ficar sem isso agora, entendeu? Então as pessoas tendem a ver isso como, tipo, mais um ou... Não, cara, é um jogo diferente, mas tem premissas básicas do MMO. É só a fórmula que tá sendo usada, que nem FPS, por exemplo. Agora, todos têm regen de vida, etc. Então, Linux, Windows, Mac, Android e... Como no início tem... Como eu tô acostumado a ter várias variações diferentes em MMO, porque eu jogo há muito tempo, eu joguei, sei lá, Ragnarok, Tibia... E é engraçado ver essa evolução, né? Porque Ragnarok não tinha porra nenhuma pra fazer. Exato. Porra nenhuma. E só agora que o nego achou essa fórmula que bem ou mal... Pode crer. Mas o nego achou essa fórmula que bem ou mal é uma fórmula que funciona, entendeu? Então acho que a gente tem que se acostumar por enquanto, porque todos os MMOs vão ser assim. Então, isso aí já me dá um problema. Essa coisa de ser 5 pessoas, né? Como é que é? Dungeon com 5 pessoas, né? Isso aí, cara, isso aí pode ser até estudo psicológico, porque tem aquele negócio, né? O número mágico 7 mais menos 2, que o menos 2 dá 5. É, mas então, você vai ficar... Então eu vou quebrar essa cara, porque no KOTOR, no SWTOR, só são 4 pessoas no dungeon, mas tudo bem. Só são 4 pessoas, tá vendo? Claro. Perfeito, mudou. E é mais fácil você achar 3 pessoas pra jogar com você do que achando 4, né? Na verdade, você tinha que ser variável, tinha que ter números diferentes, né? Na minha opinião, inútil, porque eu não jogo porra nenhuma de MMO. O WoW tentou fazer jogar isso se saiu um Marvel Heroes aí em MMO, ou se sair esse... Porque DC não rola, né? Tem que ter Marvel. Não, DC não joga. Não, já tem o Marvel saindo. O Crônicas de Gelo e Fogo, se for MMO, vou dar uma jogadinha aí, só pra falar que... Porra, ia ser irado. Não, vai sair um Crônicas de Gelo e Fogo aí, eu não sei se vai ser MMO... Vai ser aventura normal. Não, tem que ter pelo menos minigame de sexo de 10 minutos, senão... Tem que falar. Ia ser maneiro, não ia reclamar, não. Senhor Eternidade, The Old Republic e MMORPG, vocês é Jedi pra tudo que é lado, balançando o sabre de luz e vum, vum, vum, tiro laser rebatendo e caralho, Cara, pra começar, eu tô jogando de Sith porque eu não sou viado, né? Mas, cara, tá absurdo a proporção, que assim, cada facção tem o Império e os Rebeldes, obviamente. E é tipo, o jogo se passa, acho que 3 mil anos antes do filme, do Star Wars. Uhum. Eu não sei qual a relação com o KOTOR, mas eu acho que é depois do KOTOR, mas tô chutando. Enfim. Mas tem os personagens do KOTOR? Não sei, cara. Que você não tem porra do KOTOR. Eu só joguei, eu quero jogar, eu só joguei o primeiro e eu joguei muito pouco, eu não zerei. Entendi. Mas o fato aparentemente tá tipo um stalemate, tipo uma trégua entre os rebeldes e o Império. Só que o nego aparentemente meio que caga pra esse stalemate, sacou? Mas enfim, cada facção tem 4 classes independentes, quer dizer, que são parecidas, assim, tem counterparts, sacou? Em cada lado. Por exemplo, o Sith tem o Jedi, o Smuggler tem o Bounty Hunter e por aí vai. Então nem todo, então você não joga só com o maluco que tem força, você pode jogar com não, não, sim. Você e pode ser o Chewbacca? Eu quero ser o Chewbacca. Você não pode ser o Chewbacca, essa é a maior decepção desse jogo. Caralho. Cara. Você não pode ser o Chewbacca, também não pode ser aquele lagarto. Porra, que coisa escrota. Como é que é a segunda coisa que você falou aí? A segunda coisa que eu falei, não me lembro. Você falou, não dá pra ser o Chewbacca? Ah, lá vai ser o lagarto irado. Caralho. Não, mas porra, eu quero ser um Chewbacca Jedi, moleque. Tá, mas relaxa, vão lançar em DLC, essas coisas assim, expansão, cara. É verdade, é verdade. Tem que vender, né, cara? Tem que vender, exatamente. Tem que fazer o dinheiro pra sempre. Imagina, The Old Republic Chewbacca Rising. The Wookiee Chronicles. Tinha que ter um jogo só do Chewbacca, né? Aquele Super Star Wars, a melhor coisa que tinha era o jogo Chewbacca. Caraca, imagina. E o Ewoks Jedi, moleque. Irado. Aí o Mestre Splinter. Mas eu acho que não. Sai cagar com íris, brother. Eu acho que não existem Ewoks nessa época da. Não, eles existem, só não foram descobertos ainda. Pode ser também. Se não mas enfim, se o Mestre Splinter fizesse review do jogo, ele falaria: não, o jogo é muito ruim, cara, porque não tem Ewoks. E o mundo sem Ewoks. Ué, pô, que merda, não tem uma, porra. Quero o suco de frutas Gummy. Então, vai usar aquele poder Jedi pra pular pra caralho, tá ligado? Mas aí cada facção tem duas classes da força, né? No caso do Sith é Sith Inquisidor, que é tipo o Sith mais direcionado pra magia e tal. E o Sith Warrior, que é mais direcionado pra porrada. E aí tem o Smuggler e o Agent, que são tipo um cara mais orientado pra combate a curta distância e o outro mais a longa distância. E tem umas outras sacanagens também. E cada uma das... E nos Rebeldes é tipo basicamente a mesma coisa, só que com outro nome. Tudo bem, sacou? Tudo bem, com o sabre de luz azul. O sabre de luz azul e verde, não, esse vermelho e amarelo. Quem é do mal é só sabre de luz vermelho, né? Não, não, você pode usar... Em teoria, eu acho que você pode até usar sabre de luz azul, só que você tem que ter pontos de luz, sacou? Você pode ser um Sith com um bonzinho. É meio escroto, mas... Caralho, que isso? Que isso? É, você também pode ser um Jedi mal. Você pode ser... Acho que deve ter... Eu nunca joguei Jedi porque eu sou fag, mas... Cara, Jedi mal é a coisa mais cagada ever, né? Porque o lado negro da força é aquele negócio. Você dá um... Você dá um passo. Mas a parada é a seguinte, todo Sith já foi um Jedi, né? Então, quer dizer... Sim, mas tem um Jedi... Mas todo Jedi que se aproxima do lado negro afunda. Ah, sim, mas você pode ficar lá, tipo, tranquilo no Jedi, tranquilamente. Ficar de boa lá. E já tô dando raio pela mão, assim. Eu sou um Jedi. Poder! Mas, tipo... Aí fica como muito jogo da BioWare... É, aí não dá. Como o jogo é da BioWare, ele negou, resolveu botar essa parada de você fazer decisões, né? Uh-huh. O jogo tentar ser um... O jogo tenta ser um pouco não linear, né? E um MMO não linear é uma coisa extremamente complexa. É muito difícil. Então, a maior parte das decisões que você faz nesse quesito é se você vai fazer alguma coisa boa ou mal. Tipo, ah, você tem uma quest que você precisa, sei lá, capturar um cara, tipo, confrontar um cara. Aí você escolhe, ah, não, sou do bem, então eu vou prender ele, sacou? Então, foda-se, sou do mal, quero matar. Ah, basicamente aí você faz em Dragon Age e Mass Effect. Mass Effect você tem basicamente duas opções, né? Tipo, esse foda-se. É uma opção neutra, uma opção má e uma opção boa, né? É, tipo isso. Mas é, tipo, basicamente isso. Gente fina, pô, no Dragon Age 2 você é tão descarado que as opções é assim, uma tem um anjinho, outra tem, tipo, um punho, outra tem, tipo, um, sei lá, whatever. Diabo. É, né? Aqui é tipo isso. Tem uma opção que não é nada, tem uma opção que é tipo luz, e outra opção é vermelho. Comunismo. Mas a parada que eu achei muito legal nesse jogo, o sistema de grupo, que você, quando você, tipo, entra numa conversa... By the way, uma coisa que é importante falar também. Uma parada que deixa... Primeiro que a storyline do jogo é muito boa, pelo menos por enquanto. É bem imersiva e bem divertida. Tipo, você faz as quests não só pra matar monstro e pegar level, que nem você fazia pra chegar no 80 logo, que nem você fazia no WoW. Você realmente faz as quests porque você quer ver a historinha, porque a historinha é maneira. Ah, mas também tá no começo. Que... Tá na primeira expansão, tá no primeiro jogo, né, cara? O WoW, no primeiro jogo, ninguém corria pro level 60. Nego levava... Não, mas você já jogou o WoW, você jogou o WoW Vanilla? Era uma merda as quests, você cagava pras quests, era um saco você ficar lendo a parada. E uma parada que ajuda muito isso é que o jogo tem muito, muito voiceover. Tudo tem voiceover, praticamente. Isso é bom. Como é da BioWare, o voiceover é muito bem feito. Eles investiram muito dinheiro no voiceover. Tanto que eu acho que me disseram que esse jogo foi um jogo que mais gastou dinheiro no mundo. Mais do que o Final Fantasy, sim, até. Quem? Voz? O Mark Hamill dubla alguém, será? Não, acho que não. E tem uma, dizer, uma, que pena. Uma coisa que eu penso nesse jogo e fico meio assustado. É na Muvuca. Então, você pensa assim, vamos fazer um dungeon. Então, vão chegar 5 Jedi em grupo, entrar num dungeon, chutar a porta da frente. Né, são poucas as forças da natureza que conseguem parar 5 Jedi correndo. Mas beleza. Aí são 5 Jedi chutam a porta da frente, saem entrando, cara, vamos quebrar a porta. Sifs. Ah, é 5 Siths. 5 Siths entrando, cara, vamos quebrar a porta, jogar o sabre, pular, super pulo, caralho, super coisa, poder força. Aí você, caralho, que isso, raio da mão. Aí vem no final, tem um boss. Esse boss tem que ser muito pica grossa pra falar, eu vou bater um X5 contra Sifis, mano. É, nesse quesito, eu acho que você tem um pouco de razão, porque, tipo, um dos bosses mais difíceis que eu enfrentei até agora, ele era tipo um Bounty Hunter merdão de uma raça lá, daquela raça, não sei, pegar uma raça cabeçuda escrota. Imagina o Bounty Hunter. Eu fiquei borrado por ele. Imagina o Bounty Hunter no mundo do Star Wars que pega X5 com os Jedi, moleque. Ele ia ser um deus. Han Solo. Han Solo X5 com Jedi. Nem fudeu. No, na época do Han Solo, tem nem 5 Jedi, porra. Han Solo perderia, mas ele iria pra fácil, cara. Ah, sim. E aí ia dar um tiro. Hein, ele ia pra cima, dar um tiro e voltar com um cara de peidado. Não, ele ia acertar pelo menos uns trem. Não vem com isso, não. Ó, depois ele que rolou o... Como é que chama? Vingança do Sith, Jedi não é invencível, porque se aqueles soldadinhos clone mataram a geral, fudeu. Os clones humilharam todo mundo. Tudo bem que eles pegaram pelas costas na sacanagem, mas... Alguns se ligaram e tomaram na cabeça mesmo assim, né? É. Não, tem uns que falam, cara, o que vocês estão fazendo? Mas enfim, eu tava falando do sistema de grupo. Quando você vai entrar numa quest ou falar com algum NPC, ele chama, você pode entrar ou ir pessoalmente, né? O pessoal do seu grupo pode ir pessoalmente se juntar à conversa, ou pode ir através de holograma, tá ligado? Você fica, você faz um holograma azulzinho lá e tal. Isso é maneiro. E você pode, além de você poder, tipo, entregar e pegar quest quando o cara tá longe, os caras podem, tipo, interferir na conversa, sacou? Tipo, eles rolam um dado, aí quem ganha no dado, que vai decidir o que, que vai ser a resposta, sacou? Entendi. Da parada. Aí tem, tipo, a resposta, tipo, você pode ser cretino com o maluco, você pode ser maneiro com o maluco, etc. Muitas delas não influenciam na storyline, saca? Mas é maneiro você, tipo, ser insolente com o maluco e ganhar uma resposta diferente, tá ligado? Aí rola aquela competição, tipo, eu tava jogando, por exemplo, com o Solid. O Solid, ele sempre dá uma resposta meio de viadinho. E eu sempre dou uma resposta mais escrota, sacou? Mano, tá tomando cu. Mas se você é Sith, você tem que ser full escroto. Eu também acho, mas ele discorda, entendeu? Tem que ser o Sith. Sith não tem nem o que falar, cara. Eu sou um Sith meia bomba, entendeu? Eu fico aqui... Ah, sabe quem é o melhor Sith do mundo? O Akuma. Ele não fala. Chama ela Shouji. Vou falar. Pronto. Imagina, esse moleque. Amor, caralho, dá pra fazer um Sif com o Shuka do Akuma, moleque? Não sei, cara. Não sei. Eu nunca. O Akuma é o melhor Sif que existe. Mas o meu clã é o bonde dos carecas, só pode entrar careca. É tipo o bonde dos careca, caçador de perereca. Senhor da Eternidade. É que tem que rolar uma inserção de gorila preta aí. Senhor da Eternidade. Veredito. Pô, já? Eu tenho mais um monte de coisa pra falar aqui na minha lista, cara. Fala aí, tem 2 minutos aí. Vou falar rápido, então. Primeiro eu ia falar dos companions, que você, quando você chega, sei lá, a um certo nível, você ganha um tipo, um parça seu. Não é nem que um escravo seu, na real. Pra ser sincero. Tipo o Chewbacca. Tipo Chewbacca, só que eu não vi Chewbacca até agora. Decepção. Mas provavelmente vai ter algum Chewbacca, senão vai ser muito escroto se não tiver Chewbacca. Tu é um caçador de recompensa, moleque. Caçador de recompensa pra mim, tu chega no level 20 e tu ganha um Chewbacca. Isso não tem graça. É, mas eu acho que rola assim, cara. Não tem certeza, não. Mas acho que rola assim, Chewbacquinha. Mas enfim. E esse cara, ele é bem útil, porque primeiro que ele é tipo um pet duo, tipo um pet de Warlock ou pet de Hunter. Ele luta pra você e cai na porrada. Ele é tipo ajudante de Diablo. Mercenário de Diablo. É, só que ele tem muito mais utilidades. Além dele dar dano na parada, um dos problemas dele é que ele ocupa slot na party. Então, tipo, se alguém entra no seu grupo e você já tá com limite, ele é quicado da party. Ele vai pro limbo. Ele vai pra Pokébola. Mas enfim, ele tem várias utilidades. Uma das paradas do crafting nesse jogo, tanto o crafting quanto o gathering, né? Tipo, fazer roupinha e arminha e pegar recursos e tal, você pode mandar o teu boneco fazer. Aí tu imagina o Sif lá tricotando, né? Eu sou o mestre Sif. Não, você não tricota, porque quem tricota é teu escravo. É verdade. Chewbacca, vai tricotar pra mim. Aí você basicamente manda o Chewbacca e você pode continuar fazendo suas paradas, fazendo suas quests, fazendo seu PVP e não precisa ficar se preocupando em perder tempo criando essas paradas. Você manda o escravo e é isso. Entendi. E deixa eu ver o que mais que eu ia falhar. Falhar. Falar da trilha sonora, que a trilha sonora é tipo absurdamente foda, como já era de se esperar de um jogo de Star Wars, né? Não, sim, mas, por exemplo, o WoW tem uma trilha sonora boa, mas não é épica, né? Aquela coisa que fala, caralho, Jesus. A trilha sonora boa tipo, funciona pra background music, assim, sacou? Mas... Exato. Então, o último MMO que eu vi que tinha músicas que ficam tocando na minha cabeça até hoje é fucking Ragnarok, aquela merda, vai tomar no cu. Até hoje, eu a música de Prontero ou de Pyon na minha cabeça. Eu não lembro nenhuma música, mas eu lembro que era legal. Eu tenho que limpar o cérebro. Tem que reciclar, né? Mas, tipo, o jogo tem uma direção legal, tipo, tipo, não só na visual, né? Tipo, mesmo quando você tem uma. Tem aqueles CGs bolados que tocam no começo, e eu não sei se tem mais depois durante o jogo, que são fodas pra caralho. Mas mesmo quando é gráfico em game mesmo, tipo, eles têm uma dedicação a, tipo, plano da câmera, essas paradas assim. Expressão facial. Expressão facial, tem várias paradas que tem expressão facial? Porque é uma coisa não característica de MMO. Tem pouco, mas tem, tipo, se o boneco levanta a sobrancelha, essa coisa. É bem rudimentar, mas dá pra perceber. Entendi. E a direção sonora também é boa. Tipo, quando você, por exemplo, você vai lutar contra um boss, aí começa a tocar uma música mais sinistra, essa coisa. Tem umas paradas assim, maneiras. Entendi. Ah, outra parada que eu falo, pergunta aí, cara. Não, eu ia te perguntar uma paradinha. Tipo, você só jogou com o City até agora? Só jogou com personagem que usa força até agora? Só joguei com personagem que usa força. Não, mentira, eu joguei com o Agent também, que é o. Então, isso que eu queria perguntar: como é que o armamento desse cara? É só revólver? Tem aquelas lâminas de calor? Tem essas tretas assim? Não, cara, eu acho que esses bonecos mercenários, acho que só tem arma de alcance, mas eu não tenho certeza. Tem batuca? Porque tem uns bastões loucos, não tem só sabre de luz, sacou? Tem umas outras armas melee, só que eu não sei quem pode usar, sacou? Ah, e sabre de luz? Tem sabre de luz duplo? Usar um sabre de luz em cada mão? Tem. É só uma classe que pode usar, que é o Sith Assassin e o Jedi, não sei qual é o nome. E dá mais. Caralho, Sith Assassin. É o Starkiller, né? É, exatamente. Não, o Starkiller não usa sabre duplo. Sabe, um em cada mão, invertido. Ele usa em cada mão. Não, aí não é o Sith Assassin, é o Sith Marauder, que usa um em cada mão. Mas tem o sabre duplo Darth Maul também. O Sith Assassin usa o duplo do Darth Maul. Ah, entendi. Que é mais, eu acho bem mais irado. Não, o do Starkiller segurando ao contrário, um em cada mão, é bem maneiro. Pô, ao contrário não tem, tanto quanto, ia ser irado. Coisa legal de Force Unleashed é o estilo de luta do Starkiller. É bem maneiro. Mas a última coisa que eu ia falar é que também tem, tipo, navezinha. Tem quest que você faz na navezinha. E tem, tipo, uma portaria scooter. Caralho, dá pra chegar, tipo, geral juntar numa nave e sair pra. Vamos, Power Rangers! Cara, não sei. Acho que não. Pô. Não, tem pelo menos como eu derrubar uns cruzador nervoso da República e tal. Caraca, com cabo de aço. Tem. Com cabo de aço na vizinha? Foda. Não, você tá pensando, não, cabo de aço. Tá combate. Isso é no bonequinho. É, isso é combate no chão, naquele robozinho lá que não esqueci o nome. ATST, sei lá. Ah, porra, até o gigantão, até ATST é o pequenininho, né? É, sei lá, parece um elefante. Tá três dentro. Obviamente vai ter um fanboy Star Wars e falar: claro que não, ATST é a tonalidade cinza mais baixa, seu merda. E eles vão ficar bolados também que a gente tava falando. Eles vão ficar bolados também com os que a gente tava falando, que você consegue um Chewbacca quando você chega no level 20. Porra, são os Wookiees, seus merdas. São muito inteligentes. Chewbacca. É, inteligente pro caralho, só consegue gruir. Não, beleza. Mas então, chorou meu tempo. Vou falar o veredito, cara. Veredito. É muito bom, cara. É muito bom. É legal. Superou. Eu vou dar. Então, você tava com a expectativa no lixo. Superou? Eu tava com a expectativa no lixo. Superou violentamente minhas expectativas, cara. Porra, bonito, assim. Eu vou dar um 9 aqui, um 9, 9. Porque podia ser melhor, sacou? Podia ser, tipo. Eu ainda acho que nego tem que. Podia ser o gol, né, cara? Rever esse gameplay do MMORPG, cara. Tipo, a parada que me incomoda muito é essa parada de você. O golpe acertar com certeza, de você não precisar andar at all na batalha, sacou? Entendi. Eu acho que tinha que mudar isso. Mas fora isso, cara, o jogo é lindo. É lindo. O jogo que eu joguei no nosso Natal, o jogo mais recente que eu joguei foi a última grande adição à nossa caixinha de música preferida, né? Ui! Menos Fox. Eu tô muito feliz agora que eu consegui jogar o Zelda Skyward Sword antes do episódio Reviews, e agora eu tenho a oportunidade de falar desse jogo sensacional. E, ó, enquanto já eu jogava, zerou? Quase. Então não pode fazer review. Não pode fazer falar. Como é que tu vai ser... Já chegou no level máximo desse você aí que tá jogando? Já. Não, duvido, nem fudendo que chegou. Já tô reidando aqui já. Olha. A impressão que dá jogando esse jogo é que o Skyward Sword traz uma nova evolução pra série do Zelda. Principalmente pro Wii, pra Nintendo e pra todos os jogos modernos. Seja pro visual, pro controle intuitivo ou pro level design foda que o jogo tem, eu diria... Ó, olha o mamilo. Segura esse mamilo aí. Eu diria que esse Zelda não é só o melhor jogo do Wii que eu já joguei. Eu também não vou dizer... É muito difícil, né? Eu não vou dizer também que é o melhor jogo, o jogo mais divertido que eu joguei em 2011. E eu digo sim que esse jogo é o melhor Zelda de todos os tempos. Inclusive, melhor mesmo que o Ocarina of Time. Quando você falou que é o melhor Zelda de todos os tempos, a gente já se ligou que o Mamilos era o fato de você ter falado que era melhor que o Ocarina of Time. Então, verdade. Você sabe o quanto de fogo que você vai atrair pro seu lado com isso? Com essa declaração mega mamiluda que você acabou de fazer? É perigoso, cara, mas... A gente vai perder fãs, cara. É perigoso, mas é um fato, porque a série Zelda tem 25 anos de idade. E não existe outra série por aí que seja tão velha quanto Zelda e continue lançando jogos tão fortes e com tanta presença como a série do Zelda. Não existe Majora's Mask que depois de 25 anos eles virem e falam, tá aí, toma, o melhor jogo da série. Estuba isso. Cara, é mind-blowing uma porra dessa. Eu tava com esse jogo por causa da merda do hype, por causa da merda da E3, por causa do atraso que o jogo teve. Tava com expectativa na puta que pariu. E eu vou dizer, primeira vez que eu botei a expectativa tão lá no alto e ela foi superada. Eu não esperava que o jogo fosse tão bom assim. Eu queria que o jogo fosse foda, mas o jogo é genial. Eu fiquei bolado, até mesmo com os gráficos. Mas vamos lá. A Nintendo, ela conhece muito bem o limite do hardware que o Wii tem, né? O Wii não é aquela porra sinistra, tem uns gráficos bem inferiores que os outros consoles. Então eu acho que por isso a Nintendo resolveu dar um capricho muito grande no visual do jogo e não tipo no gráfico pesado. A cara do jogo é um visual meio cartunesco, como disse o da Eternidade, mas é como se fosse um meio termo do visual cartoon do Wind Waker e da composição mais dark do Twilight Princess, sabe? Caralho! Ah, já reparou que o character design do Wind Waker é copiado daquele Romero Brito, aquele cara pernambucano? Esse é o shading, né, cara? Não foge muito. Não, é copiado do Romero Brito, cara. Procura aí, Romero Brito na internet. É uma cópia. Cara, o resultado final é um jogo com as animações mais fodas de Zelda, com as cutscenes mais envolvidas de toda a porra da saga. Cara, não tem nenhum Zelda que você olhe uma conversa entre dois personagens e na expressão facial deles, você fala, caralho, o fulano tá muito bolado, então o fulano tá muito empolgado, tá com muita raiva. No máximo você via no Ocarina of Time, sei lá, o olho arregalando assim, você fala, caralho, o Link tá assustado. Eu não achei tão cartunesco assim não, cara. Eu achei só o esquema de colorização meio diferente, né? Tem aquelas cores mais aquareladas, assim. Sim. Tipo aquele desenho que passava na Fox Kids, aquele Popolocroix, que era um negócio meio aquarela, assim. Inclusive o moleque desse desenho é cópia do Link, é um moleque louro com roupa verde, igualzinho. Pô, o Popolocroix era divertido, era baseado no RPG. É, não, mas o moleque é cópia do Link, só isso. Totalmente. Por isso que eu digo que eles encontraram o ponto certo que eles queriam pros gráficos do Zelda. Wind Waker, muitas pessoas não gostaram porque acharam muito infantil. Twilight Princess, por mais que eu achasse muito bom aquela temática dark, ficou muito legal na série, eu acho que aquilo não tem a identidade da série, não tá marcada ali. Então tava em algum lugar meio perdido, eles encontraram que era no meio, bem no meio, e ficou muito foda, ficou exatamente como a série do Zelda deve ser. Aliás, esse jogo, ele pega tudo de melhor dos outros Zeldas, agrega nele e aperfeiçoa. Por isso que esse jogo consegue ser tão genial. Então esse jogo é tudo de bom. Tudo de bom, com pitada de elementos X. Você largaria tudo por ele? Não, entendo. Largaria tudo por esse boss? Não. Ah, então não é isso tudo, porra. Então não é tudo de bom. Entendo. Vamos fazer essa pergunta melhor. Tu largaria Ninja Miniga pra dar uma jogadinha a mais? Eu fiz mais, moleque. Eu joguei do lado da Ninja Miniga e a Ninja Miniga falou, caralho, comentário da Ninja Miniga, 2 pontos. Todos os jogos da série do Zelda são tão fodas como esse? Pegou o controle e jogou. Nunca tinha jogado no Zelda antes. Caralho. O nível... Ela comentou, essa semana falou comigo alguma coisa desse Zelda também, mas eu já não lembro o que era, mas eu ri pra caralho na hora. Não vai ter graça repetir, eu vou lembrar isso também. Vou ter que procurar ela fazer a observação novamente. Normalmente era alguma frase que começasse com porra, Pedro, vírgula, alguma coisa. Caralho. Os personagens da franquia do Zelda são personagens sempre muito carismáticos. Você acaba gostando muito dos Gorons, dos Zoras, e eles estão lá nesse jogo. Estão lá, tão legais, e tem novas adições, novos personagens, novas raças, que são muito divertidas, que você acaba gostando. É da mesma forma que eu disse com Dragon Age. Você passa a gostar muito mais do jogo, porque os personagens de suporte são muito interessantes. Eles carregam a história de uma forma muito legal. Pô, o protagonista é mudo. Esse é o ponto fraco da série Zelda pra mim. Não, ele é mudo, mas ele grita. É. Mas isso é um costume de RPG oriental, né? Final Fantasy, por exemplo, não tem. É muito. O Final Fantasy mais recente, você tá dizendo? Não, pô. Mais recente. A maioria deles, não. Os caras não falam no não, cara. Cécio fala pra caralho, a Terra fala pra caralho. Quem? Não. A Terra não fala, não. Não fala quase nada, cara. Fala sim. A Terra não fala nada, cara. Fala sim. Fala? Fala, cara. Não fala quase nada, cara. É porque o Final Fantasy VI ele não tem protagonista bem definido, mas o Cláudio tem muito bem definido, assim. É meio dividido, mas fala muito pouco, cara. O Cláudio fala pra caramba no começo do jogo, aí depois ele fica todo emo e eu vou me cortar, e ele fala menos. Vou me cortar. Não, o Cláudio você escolhe coisas pra ele falar, mas ele não chega, não vira e fala coisas. Que isso, ele dá discursos, brother. Enfim, o Link Cláudio? Nunca falou, então para de reclamar disso agora. Caralho, então eu falo uma coisa séria, deve ser muito ruim mesmo, cara, problema de porra nenhuma disso. Mas o Chrono não fala, é isso que importa. O Chrono não fala, realmente. E como... Exceto no final do jogo. E como o Chrono Trigger é o JRPG supremo, tá aprovado. Não importa, o resto é lixo, é isso. É, nem o Chrono, nem o Sérgio falam, já que a gente vai falar da série Chrono, eu vou enfiar a Mamilo. Ai, Daigo, tô te chamando ali na cozinha. Ah, caçar a cozinha? Ah, pega no meu pau de macarrão, então. Ai, puta que pariu. É muito bom como as cutscenes são muito bem feitas. Não chega a ser um CG, mas a cutscene, ela. Em nenhum outro Zelda você tem as cutscenes tão legais que param pra você, que deixam a história tão mais agradável. A Nintendo acertou o ponto da narrativa. Eu acho que esse jogo marca o começo de uma nova era pra Nintendo no quesito de narrativa. Não só porque a história do jogo é muito legal, mas as cutscenes estão muito maneiras, mesmo sem dublagem. Os personagens falam a língua lá do The Sims, como todos os Zelda. Ele vai falar alguma coisa? De blá, blá, blá. Mas Peraí. Eles falam isso mesmo? Eles... E o tal do rei Listen, da porra da fadinha enjoada? A Navi é a única. Ela só falava Listen? É. E ela falava isso. Só isso. Depois Listen. Ela gritava, caralho, também. Claro que não ouve, pô. Parece que é surda, tem que gritar, né? Não, e ela falava Hello! Que era muito chato também. A história do jogo é bem spoilável, então eu vou tentar me conter mais ou menos. O Skyward Sword, pra ser direto ao ponto, é um prequel. Ele é a origem de toda a série do Zelda, o que é uma coisa muito maneira pra você lançar essa altura do campeonato. Conta a história de... A timeline tão zoada, né? A maneira é mamiluda. Cara, timeline de Zelda. Um dia no nosso programa de Zelda falaremos sobre isso. Porra! Mas agora que você falou, eu me lembrei disso. É, porque saiu aquela enciclopédia de Zelda gigante, boladona lá, né? Dá pra sair. Eu não sei se saiu ainda. Não, já saiu. Só que só em japa. É, e tipo, lá diz que tem 3 timelines. Caralho. Não, é mais ou menos. A teoria que eu vi é que tinha 2. Então, mas são 3. Putz. E tem aquela parada mesmo do Ocarina of Time dividir em 2 quando ele tá criança e mudar o futuro. Aí o do futuro vai pra um lado, do passado vai pro outro. Mas tudo se origina no Skyward, pelo que me falaram. Ih, caralho. Vamos lá. Sem spoilers. Tá. A história do jogo é de um mundo que foi invadido por criaturas bizarras das sombras do mal, moleque. Que saíram de uma fissura do nada, moleque. Tava todo mundo vivendo em Hyrule lá, tranquilo. Tá. Abriu a fissura, saiu os bichos bolados, caralho. Uma sombra cheia de dente, fudeu. Aí saiu comendo tudo. Aí tinha uma deusa bolada lá, que se chama de deusa, The Goddess. Então, a deusa do mundo, ela falou assim, caralho, vai dar merda essa porra aqui, tem que fazer uma porra aqui. Ninguém pode pegar um poder que concede desejos e pode dominar o mundo. Todos nós sabemos que esse um poder é... O triângulo de justiça. A fucking Triforce, né? Beleza. Então ela fala o quê? Vou criar uma ilha voadora que fica lá no alto, da puta que pariu, em cima das nuvens, pra salvar os meus humanos queridos, botar lá em cima, pá. Salvar a Triforce, deixar lá em cima e fazer uma barreira de nuvens. Ela faz uma barreira impenetrável de nuvens e as pessoas nessa ilha voadora chamada Skyloft, elas começam a seguir a civilização lá e esquecem, não sabem por que elas subiram, o que tem lá embaixo. Elas acreditam que o mundo lá embaixo é uma terra sem pai, uma putaria louca, desenfreada, com sombra comendo todo mundo e puta que pariu. Skyloft, o AP do céu. E engraçado que eles nem se referem lá embaixo como Hyrule, né? Eles se referem como Under the Clouds, coisas assim. Nossa. E ninguém nunca atravessou as nuvens. E a história começa... Completamente segregação racial, cara. E a história começa com o nosso querido protagonista Link, que possui uma melhor... Mentira, o nome dele é você que dá, o nome dele não é Link. Tá, então vamos lá. O Jorginho... isso só fazia sentido no A Link to the Past, cara. Agora não faz mais sentido. Não, A Link to the Past... No Link's Awakening também. A Link to the Past é o maior trocaralho do cadilho que já fizeram no jogo. É genial, cara. A melhor camisa que eu já vi é uma que eu comprei, só que nunca chegou. favor. Que é o Link na DeLorean, abrindo o óculos, olhando pro relógio. Aí embaixo tá A Link to the a Future. A Link to the Past. Não, A Link to the Future. É, eu sei qual é, já vi. A história começa com o nosso protagonista, o Jorginho, em Skyloft, querendo se tornar um cavaleiro. Cada habitante de Skyloft, quando ele nasce, ele aparece do nada voando um pássaro bolado, em que vira tipo o... Passaralho. O passaralho. Vira o guardião da pessoa. Então todas as pessoas... É um pássaro dourado do jeito. Ah, é tipo a fada. Vê se é uma fada, é um passaralho. É tipo a fada, só que é o passaralho que é a sua montaria. Então conforme você... Caralho, montaria? É, sua montaria é um pássaro bolado que voa. Virou MMO essa porra, né, cara? Caralho! Caralho, se voa é MMO. Montaria é MMO. Essa porra. Vê se o He-Man chama o Gato Guerreiro de montaria. Eu... Gato Guerreiro, meu melhor amigo. Porra, não é montaria. Porra. Ah, a Link to the Past não tem a porra, né? Ah, mas foda-se. Não é isso. Você ganha, ele quer ser o cavaleiro. O cavaleiro que é tipo um dos guardiões da ilha e que usa esse passaralho pra defender, voar e fazer auto sacanagem. E ele tem uma amiga de infância, que tem toda aquela paixonite da amiga de infância, que cresceu e falou, caraca, conforme os anos passam, eu tô louca pra dar pra você. Só que a Saria se chama Zelda. E essa é uma grande diferença entre todos os jogos da série. Enquanto nos outros jogos da série, o Link é mega distante da Zelda e tem aquela tensãozinha sexual assim, dele salvar ela, ele não tem muito motivo grande pra salvar ela, mas rola tipo uma paixonite de leve, ali eles são tipo apaixonados. Eles são tipo, os dois meio que se amam, só que fica naquela putaria japonesa de não se fala, não sei o quê. Aí quando meio que eles vão ficar, aparece um tornado bolado, sinistro, leva a Zelda embora. Ele fala, caralho, eu tenho que ir até o fim do mundo pra salvar essa mulher. E eu começa... Essa buceta. E começa... Eu acho chinelada nessa mulher. Sem Zelda Pussies! E começa a jornada dele pra salvar a Zelda. O que eu acho tão legal nesse Skyward Sword é que pela primeira vez você tem um link, entendeu? Um link pro Link com a Zelda, que faz você ter essa vontade forte de salvar ela, faz você se importar com ela, faz você gostar muito mais dela do que nos outros jogos. Não que no Ocarina of Time, por exemplo, você não passe a gostar dela, mas você tem que acreditar muito em amor à primeira vista pra ela encontrar ele no jardim, tocar umas musiquinhas ali e, caralho, estou apaixonado, esperei sete anos com esse cara. Eu acredito em amor à primeira vista. Porra. Beleza, lá, você é o heartbreak. Mas eu acredito mesmo, porra. Já foi cometido por isso, inclusive. Olha, eita, só. Porra. Caralho. Enfim, mas o grande kudos pra esse jogo, o grande prêmio é a jogabilidade do jogo. O Wii, é isso que eu ia perguntar. É aí que entra a grande revolução que esse jogo trouxe mesmo. Porque o Wii, ele trouxe aquela premissa dos controles de movimento, ele trouxe aquela... todos aqueles jogos e todas essas necessidades dos outros consoles de terem sensores de movimento e desenvolverem jogos orientados pro sensor de movimento. Só que o foi feito bom. As pessoas sempre se perguntam é, a gente tem os jogos que são feitos pros sensores de movimento. E agora, como é que os sensores de movimento podem tornar os nossos jogos tradicionais fodas? A Nintendo falou assim e mostrou Skyward Sword. Skyward Sword, ele usa o Wii Motion Plus pra você ter a precisão no movimento da espada. Então, conforme você tá andando com o Link, o movimento que você tá fazendo com a mão é o movimento que ele tá fazendo com a espada. Você tá andando com a mão levantada, ele tá andando com a espada levantada assim. Você tá andando. Mas é perfeito assim? É muito bem feito. Perfeito, não é? Tem... Perfeito é forte. Perfeito é forte, mas é bem feito. Inclusive, um dos golpes que você tem que fazer é você tem que levantar o controle. Aí quando você levanta o controle, ele levanta a espada brilha, meio que carrega um Getsuga Tenshou ferido do vento, e ele joga. E é irado, porque você tem que realmente fazer o movimento pra cima até ele carregar e depois fazer o corte. Mas o maneiro não tá em você levantar a espada, o maneiro tá em que o corte que você faz, em qualquer sentido, é o corte que vale. Tipo, diagonal da inferior esquerda pra direita, subindo, descendo, da esquerda pra direita, cortando de baixo pra cima, tudo isso é o que vale. Então isso torna as lutas muito mais divertidas. Cada luta em Zelda é uma diversão à parte, não é um button mash que a gente tá acostumado a jogar em outros jogos, né? Tipo, defender, BBBBB, defender. Não, no Zelda, o inimigo defende pra um lado com a espada, defende pro outro, então você tem que bater um cruzado de direita, de esquerda, de cima pra baixo, pular, acertar o golpe. É extremamente interessante. Por exemplo, vocês lembram das plantas carnívoras de Ocarina of Time, clássicos inimigos. Uhum. No começo do jogo, um dos primeiros inimigos que você enfrenta é uma planta carnívora dessa, que a carapaça dela é muito rígida, e ela abre a boca horizontalmente. Então, você, quando ela abre a boca, você tem que dar um corte horizontal. E assim que você mata ela, aparece uma outra, que ela abre a boca verticalmente. E aí você tem que só mata ela dando corte vertical quando a boca dela estiver aberta. Não, não rola de fazer um corte assim? Rola. Eu, no começo, achei que não. Mas aí eu fui lutar contra os inimigos, e tipo, enquanto o cara ia defendendo, eu vi uma brecha brecha que o cara dava num coisa, e eu tinha, tipo, o cara tá defendendo com a espada na direita, e eu vejo que a brecha vai ser no canto inferior esquerdo, de baixo pra cima. Eu falo, caralho, aqui é a brecha. Eu dou o primeiro corte, e aproveito que o cara vai ficar, caralho, eu fui cortado, e mando tchutchutchutchá, aí o maluco, ah, e morre. E dá aquela sensação, tipo, fuck yeah, matei o filho da puta porque eu sou foda, meu irmão. E torna toda a luta muito interessante. E o que é de praxe da luta dos jogos do Zelda, as lutas de boss são muito interessantes. Então, com esse novo feature, as lutas de boss ficaram muito maneiras. E os dungeons em si também ficaram muito bons. Inclusive, o último dungeon do jogo, cara, é provavelmente o melhor dungeon de todos os Zeldas que tem. Olha o mamilo! É o tempo d'água? Não. Ah, então não é tão maneiro. Sim. Não, agora diz aí. Já teve alguma luta de boss tão legal quanto do Bongo Bongo? Bongo Bongo. Grande Bongo Bongo. Não vou dar spoilers das lutas, porque senão eu vou... Não, grande parte... Grande uma legal? Tem várias, muito maneiras. A série Zelda, grande parte da graça das lutas de bosses é você descobrir o que você tem que fazer. Como, por exemplo, você tá jogando contra... no Ocarina of Time, você tá naquele templo em que você luta com o fantasma do Ganondorf que sai do quadro na parede. Aí o maluco solta um Hadouken pra cima de você e você fala, caralho, o que eu vou fazer? Aí você defende, não acontece nada. Aí você tenta bater no cara e você não consegue bater de jeito nenhum. Aí o maluco joga outro Hadouken, você esquiva, você toma o Hadouken na cabeça e fala, caralho, fudeu, o que eu tenho que fazer? Aí o maluco joga o Hadouken e você, assim, dá uma espadada no Hadouken. E o Hadouken volta. Aí o maluco dá uma espadada no Hadouken também e o Hadouken volta mais rápido pra você. E você fica no ping-pong ali e a primeira vez que eu descobri isso, eu falei, caralho, que foda! Isso é tipo de... Um minigame dentro do jogo, né, cara? Ping-pong do Ugoyama, do Zelda. esse tipo de coisa tá em Skyward Sword. E, por exemplo, Twilight Princess foi um jogo de Zelda muito bom. Não é o melhor, não é melhor que Ocarina of Time, não é melhor que... mas é um jogo muito bom. Mas tem muitos defeitos, por exemplo, algumas lutas de bosses não são tão maneiras, parece que a história, às vezes, é um pouco corrida, a Zelda aparece pouco, e tem itens que não são tão legais. Por exemplo, Twilight Princess tem um fucking Beyblade. Fucking Beyblade, meu amigo. O Beyblade é legal, cara. Tem um item que tu tira, tipo, uma roda dentada, engrenagem bolada, que tu sobe em cima e surfa nela, moleque, enquanto ela fica girando e você prende na parede, mano, no Twilight Princess. Isso. Aí eu falo, porra, não, na moral, no Skyward Sword não, no Skyward Sword eles botaram um pé no chão, fizeram todos os itens são bem maneiros. Grande defeito pra mim é que o primeiro item do jogo que você pega, item mesmo, tipo daqueles que você bota no inventório e seleciona um lugar pra usar, é o estilingue. E você é um fucking adulto e você usa um estilingue e depois você vai pegar um arco e flecha. Pra que vai servir o seu estilingue depois, entendeu? Não precisa disso. É feio um maluco adolescente pegando um estilingue pra usar e depois pegando um arco e flecha. Pitch please. Mas fora esses pequenos deslizes, o jogo é muito bom. E como eu disse, pra encerrar a pagada, que eu estourei meu tempo com certeza, uma série... Todos nós. Uma série de 25 anos não consegue manter sua força normalmente, como os primeiros. Mesmo séries como Mario, olha o mamilo que eu vou falar. A série dos... Desgastam. É uma série muito boa, faz sucesso até hoje, mas desgasta. As pessoas às vezes falam, pô, mas é mais o mesmo, ou então alguma coisa diferente. Por mais que tenha muita inovação, por mais que o Crusher venha me falar, e eu concordo com ele, New Super Mario Brothers é muito bom, você não pode apontar o dedo pra ele e falar, cara, New Super Mario Brothers é melhor que Super Mario World. Caralho. É melhor que Super Mario World. Ele vai parar, respirar e falar, não é melhor que Super Mario World. São poucas as séries que conseguem, depois de 25 anos de vida, resgatar toda a essência e tudo de bom que tem nos outros e fazer um jogo que condiz com a série e atende o que o fã quer. O que quem gosta de Zelda, por mais que as pessoas falem, porra, mas nego tá falando que Zelda é o jogo do ano e, porra, é mais da mesma coisa de Zelda. Porra, se fosse uma parada mega diferente, não chama de Zelda, chama de Zildo. Sei lá. Zildo. Porque não é Zelda. O Jorginho Quest. The Legend of Jorginho. Jorginho to the Past. Então, o que uma série dessas tem que fazer pra manter sua força é olhar pra trás, ver o que de bom tem, agregar uma coisa foda ou coisas fodas e lançar. E foi exatamente o que Skyward fez. Eu tentei conseguir jogar esse jogo com um olhar crítico. Em nenhum momento eu fui fanboy e me ceguei pras coisas ruins do jogo. Você é o mais humilde, né? Eu tentei conseguir. Tentei olhar. E consegui. Porque eu quero dizer aqui que eu não tô sendo fanboy quando eu digo que, caralho, o jogo é muito bom. Que, cara, porque quando eu joguei o Zelda o Twilight Princess, eu falei, caralho, o jogo é muito foda, sacudi a cabeça, falei, o jogo é bom. Não é tão foda assim, o jogo é bom pra caralho. Mas calma, bota o pé no chão. Mas é que bom pra caralho e foda não é muita distância. O Skyward Sword, ele tem os seus defeitos, nenhum jogo é perfeito. É impossível você vender um jogo perfeito. E quando você dá 10 pra um jogo, você não tá... Não, cara, é muito fácil de vender um jogo perfeito, cara. O jogo é perfeito, vender pra caralho. Difícil você vender um jogo ruim. É. Não é? Fato, cara. Quando você dá uma nota 10 pra um jogo, não é porque você tá dizendo que o jogo é perfeito e não tem defeitos, mas que o jogo... É assim, tá dizendo assim, tá dizendo exatamente isso quando você dá nota 10. Mas o jogo nota 10 é porque você é a Famitsu e ganhou um dinheiro pra dar nota máxima. Não, a Famitsu IGN. IGN faz direto. A IGN faz, a Famitsu não. A IGN ganha uma baba. É tipo, Call of Duty, 10. É tipo, mais do mesmo, 10. Mas Zelda... Unidos da Grande Rio. Na minha opinião... É legal da IGN isso. Zelda foi o melhor jogo que eu joguei esse ano. Foi o jogo mais divertido. Quantos jogos você jogou esse ano? Pô, joguei uma porrada. Fala 3. Joguei L.A. Noire, joguei Dragon Age 2, joguei Twilight Princess, tô jogando Batman, joguei... Tira, você já jogou Twilight Princess há muito tempo. Não, Twilight Princess não, Skyward Sword, que eu quis dizer. Ah, tá. Se vale jogo antigo, eu joguei uma porrada de jogo antigo também no meu PlayStation 3, que eu comprei agora, que tá mais barato. Joguei Marvel's Capcom 3, Ultimate Marvel's Capcom 3, Mortal Kombat. Tá bom, cara, você já me convenceu, cara. Pode continuar o programa. Infamous 2. Beleza. Infamous. E realmente, cara, a minha nota não dá pra não ser 10. E pra não desmerecer essa nota, eu queria dizer que todos os reviews antes, eu não lembro se eu dei 10, assim, tipo, cara, 10 pra esse jogo. Eu acho que nos outros reviews eu não dei 10. Mas se eu dei, tira um ponto, porque não valeu. Vale esse 10 que eu tô dando agora, porque Skyward Sword foi o melhor jogo que eu joguei nos últimos tempos. Pronto, é isso. Que bonito. The Legend of Zelda. Nem zerou e tá falando merda aí, cara. Não, obviamente o jogo pode ter aquele final que caga a porra toda. E tipo, eu vou dar graça a Deus. A Canazala é assim, se tu joga o jogo até minutos antes do final, tu fala, caralho, que jogo foda, esse é o jogo do ano, caralho. Quero chupar o pau de quem criou esse jogo. Aí depois você vai e vê até o final, você fala, caralho, que merda de jogo, cara. Porra, bem jogando ao mundo das histórias em quadrinhos, cara. Não, mas eu juro pra você que eu pensei nessa possibilidade e fui pesquisar. Fui, tipo assim, o final do jogo é escroto, o final do jogo estraga. E eu não achei ninguém falando isso, eu só achei pessoas elogiando bastante o final do jogo. Então eu até... É numa dessas que tu toma uns spoilers nervosos, assim, tipo, eu tava... Eternidade semana passada na leitura de e-mails, Não, eu não tomei não, que tomou foi você, cara. Não, eu já tô no quinto livro aqui, cara. Eu botei um monte de pi e esqueci de colocar um pi lá. Aí, que aí ficou muito puto. Pera aí mesmo? Fala que era fake, velho. Rob não morre, não. Galera, Rob não morre. Caralho, eu tomei um spoiler agora, me fiz. Vou tomar no cu. Acaba com o programa logo. Sobe a música do Sonic. Não, peraí, vai se fuder. Cadê o review de Skyrim? Não vai ter? Não. Tá bom, então essa merda aí se fudeu. O cara que ia fazer review de Skyrim tomou uma flechada no joelho. Eu ia fazer o review de Skyrim. Cadê eu tomei uma flechada no joelho? Ah, cara, por favor, a gente não fez essa piada. Ele tomou uma flechada no joelho, quer saber? Ficou lá no North Shopping. Se fudeu. Ah, quer saber? Na verdade, eu que tomei a flechada no joelho. É verdade. Senhor da Eternidade até ontem ia fazer o review de Skyrim. Mas hoje ele falou, vai se fuder. Qual nota você... Só sem falar nada sobre o jogo, Senhor da Eternidade. Me responde duas perguntas. Primeiro, qual a nota que você daria pra ele? Segundo, ele é o jogo Skyrim, do ano? 8. E não. Obrigado. Haters... Sem jogar Skyward Sword, eu já diria que é melhor. O Skyrim é muito bom, mas ele não é nem de longe tudo isso que nem fala. É um jogo Skyrim. É um jogo bem acima da média. Bem média. Bom. Mas não é nada, tipo, caraca, que jogo foda, sacou? É, na sua hora. Os que são os cantos. Cruzamos os braços e dizemos, haters gonna hate, amigo, mas é verdade. Eu dei 8 pro jogo, cara. Hater deveria zero. Jogo merda, zero nada. Não tô dizendo que você é hater. Tô dizendo que vai ter gente falando, caralho, você falou que Skyrim é ruim. Skyrim é muito foda, Wall of Text. Brrr, por que isso? Na verdade, os fanboys é que vão odiar. Mas o Skyrim ia ser o jogo do ano, mas aí ele tomou uma flechada no joelho. Ah, briga que pariu. De novo. Vocês revisaram os jogos que vocês mais gostaram durante o ano? Mídias secretas, escondidas! Uou! Peraí, não. Pra essa entrada merece uma música de impacto. Essa é a música de abertura do praticamente um fotobomb, mas no podcast, né? Não, a gente fez reviews de que jogos que estamos jogando no Natal. Ah, tá. É, sendo que eu joguei em novembro, não no Natal, mas... Cala a boca! Cala a boca! Quem se importa? Cala a boca! Estamos chegando mais uma vez no Jornal do Podcast! Falei pra você parar de engolir, cara. Porra, merda. Eu gosto de jogos. Eita. Reviews. Engasguei foda aqui. Foi mal, da próxima vez eu aviso antes. Vai tomar cu. E é isso aí. Rebeca Gliossi, legal, gostoso de digital, Debs. Caraca, até você ia falar Debs. Não. Ele se segurou, Ele ia falar. Ele falou Android. Ele falou. Todo mundo nos comentários, quando sou eu que participo, eles falam Debs, e quando é a Debs que participa, eles falam Debs. Oficializem isso depois. Trox, batizem de novo, pronto. O que você achou desses jogos? Teve algum review que você ficou interessado em jogar? Ih, caramba, eu cheguei no meio do papo. Eu cheguei quando estavam falando de... King of Fighters. O jogo antes de Zelda. Caralho. Qual que era mesmo? Então, eu fiquei com vontade de jogar o jogo que vocês falaram antes de Zelda. É. Eu não sei qual é, mas tem cara de ser tão legal. Nossa. Entrei aqui em Stealth Mode, estava só ouvindo a conversa. Lembramos... Ah, lembrei. Yeah. Era do... Algum jogo de Star Wars. Alguém tava falando que Seeds são muito fodas e tal. Lembramos aqui que esses jogos são os que nós estamos jogando no Natal. Espero que vocês tenham gostado. Queremos saber muito a opinião que vocês têm nos jogos. Se vocês jogaram, se vocês querem jogar, ou se vocês vão jogar, ou se depois disso vocês nunca vão jogar. Envie seus e-mails para onde, Lapsu? eugostojogos@baixofrentesoco.com. Muito obrigado. E Daigreon, gigante guerreiro, pra onde eles mandam os nossos tweets? Tchau. Alô. Alô. Daigreon. Então, ah, deixa eu falar. Por favor. Não. Ah, agora eu vou falar. Mande seus tweets. Manda seus tweets. Vai arrancar aquele pedaço do carro. Mandem seus tweets para twitter@... Não, caraca, é brincadeira, cara. Tá ficando foda aqui. Daqui a pouco o nego vai achar que a gente erra de propósito, só pra ter sempre alguém errando no final, mas não é, bro. É. Calma. twitter.com/baixofrentesoco. E Daigreon, se as pessoas quiserem entrar no nosso perfil do Facebook e votar na nossa pesquisa de melhor jogo do ano, cara, como é que elas entram? Rola isso, posso votar? Pode votar, pô. Não. O ideal... Não, você não tem Facebook. É melhor você não votar, não. Ah, não tenho Facebook, foda-se isso. Mas em todo caso, é facebook.com/frentesuco. Yeah! Por favor, entre lá e vote. Nossa, sua opinião é muito importante para nós, para fazer... Se nós estamos participando, até mesmo... Vai ficar implorando, cara. Me implorar, então vai tomar no cu. Se você não quiser responder, responde. Se não quiser, vai se fuder e dá dislike naquela merda lá. E poste depois de pessoa assim. Aí, tá igual eu hoje. Eu gosto de jogos, é uma merda. Só tá enviado naquela porra. Só copia os outros podcasts, moleque. A cópia de Matando Robô Gigante, Jovem Nerd, isso. Rapadura, Download. Vai se fuder. Tudo. Cópia do Tanguinho. Cópia de Rebelde também. Tá de frente, soco, é cópia do RBD. É isso aí. Tendo isso em vista, vão tomar no cu. Um abraço e até semana que vem. Até ano que vem. Até vocês. Eu não sei se eu volto mais esse ano, não. O Lápis tá na terra do Nordeste. Quem quiser conhecer o Lápis do Nordeste, manda e-mail, ele vai. Eu tô em Recife. E-mail para Ilapso@nordeste.com. Mande e-mail para Ilapso@nordeste.com. Ilapso@nordeste.br. O final, a batalha final, no caso, é mais parecida com o Uncharted 1. Ninguém jogou um 2, sabe? É muito isso, filho da puta. Nem lembra mutar o microfone. Ai, da eternidade. Eu não sei se é porque esse semestre eu botei mais. É o pai tempo, tá ligado? Já que tinha cobrado no próximo semestre. Caralho. Aí, pai de sua eternidade, teu filho é um babaca. Teu filho é um trouxa do caralho. Estranho, entendeu? Sem informação nenhuma. Aí, só quase 300 reais. Não, faz sentido esse mapa que eu botei. O último semestre eu botei muito pouco crédito. Vai ficar reprovado de novo. É. Fecha a porta, porque às vezes o pai do Senhor da Eternidade, ele entra no, abre a porta do quarto e fala: caralho, Pedro, que porra é essa? Vai tomar no cu. E fecha a porta. E se eu tivesse falado isso dessa vez. Aí, Castro, pede pro seu pai te mandar tomar no cu. Oxi. Muito bom. Tinha botado, eu mutei no microfone no bagulho errado, cara. Porra. Ah, e pede pro seu pai mandar você tomar no cu, só pra botar no programa. Não, nem vou. Deixa pra dormir. Ia ser muito foda, né? Imagina. Pai, por favor. Da faculdade, né? Oi, pai, por favor. Você pode me mandar tomar no cu?